Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Aê! E hoje iremos falar de um tema fantástico, sensacional, um fenômeno na América Latina. Sim, iremos falar de Chaves. Isso. Talvez a série com a melhor fórmula de comédia existente no planeta. No mundo, no universo. Cara, é tipo a fórmula da Coca-Cola, cara. Você não sabe como e nem o porquê, mas essa merda funciona, velho. Aqui é o Seiji, já chegou o disco voador. Já chegou o disco voador. Já usei isso muito no serviço. Aqui é o Panda e ninguém tem paciência comigo. Mas tinha que ser o Panda de novo, né? Essa é a frase do Mugi. Tinha que ser o Mugi de novo, né? De novo. Aqui é o Cabeça, mas você sabia que somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Sério? Por quê? Por quê? Sabe de uma coisa, Chaves? Não há nada mais feio do que a vingança. Entende? Vê só. Você já viu quantas vezes eu já apanhei da Dona Florinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma, porque quem tem que levantar a mão é o assaltado. Olha, Chavinha, eu tenho que ir ao 37 entregar esses sapatos. Portanto, depois eu lhe explico. Sim. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Sim. Tá, eu volto já. Enfim, galera, iremos então falar hoje então do Chaves, né? Esse fenômeno, né, que começou lá no México e que se estendeu aqui no Brasil também, toda a América Latina, e no Brasil um sucesso desgraçado. É isso aí, grande Silvio Santos que trouxe El Chavo del Ocho, ou Chaves, para a nossa alegria. Sim, mas antes a gente tem que falar toda a historinha que tem do Chaves. Esse negócio é da década de 70. É inacreditável. É inacreditável mesmo. Estreou em 1971, só pra imaginar, porra. Não é à toa que os efeitos especiais são tão toscos, né, cara? O recurso que se tinha pra fazer na época não era de propósito aquilo, era o que eles tinham pra usar. Ainda mais no México. Não, vamos pensar, ó, a gente tá em 2014. São 43 anos, cara. Ah, que absurdo, cara. E assim, além disso, que assim, a gente pode falar, pô, mas em 70 você já tinha coisa melhor. O problema é que, assim, eu não vou dizer, mas assim, eles tinham provavelmente uma verba muito pequena pra trabalhar. Não, é limitadíssima. Limitadíssimo o dinheiro que eles tinham. Assim, o Chaves não foi produzido por Hollywood, né? Foi produzido pela Televisa, cara. Não é uma série da HBO, né, cara? Exato. Não, ainda mais o ano que a gente tá falando. É muito velho. E aí você tinha, era muito pouco dinheiro, por isso que você tem as questões, né, depois a gente vai até falar, a questão de cenário, a questão tudo de ser sempre as mesmas coisas, e aí os efeitos especiais, obviamente, ficavam comprometidos. Os chroma key safado. Chroma key mega safado, né, velho? Exatamente, aí você assusta às vezes com efeito especial hoje em dia. Mas isso aqui é bom falar que isso aqui foi criado então pelo Roberto Bolanhos, que ele é o cara que faz o Chaves, o Chapolin, o Dr. Chapatin, outros personagens. Dr. Chapatin, grande. Sim, lá no México ele é chamado também de Chespirito. Chespirito. Que é uma pequena forma de abreviação do Shakespeare, que eles falam lá em México. É, o Shakespearezinho, né? Shakespeare pequenininho, né, assim, pra ele. Né? Do jeito como eles falam do roteiro que eles põem, da uma espécie de simplicidade e genialidade. É, ele era muito genioso, né? A grande questão, assim, é que até acho que vocês já devem ter comentado talvez isso ou não no podcast de novelas aí, não sei, não escutei essa porra. É que eles lá na, você pega México, você pega todo esse resto da América Latina, eles têm o costume de fazer muitas novelas, muitas dessas séries. Então cada ator vive 365 milhões de personagens, entendeu? E obviamente o Roberto Bolanhos não era um ponto fora disso. Se você pega a lista, ele tem milhares de personagens que ele criou, obviamente com a ideia de sketches, né, essa comédia onde ele cria um personagem e interpreta ele, mas assim, desde a década de 60 Exato. Ele vem criando personagens, uns vieram pra cá, gente, como a gente falou, o Chaves, o Chapolin, o Dr. Chapatin, né, até veio, teve uma época que teve um quadro que era de outros personagens dele, eu não lembro, passou no SBT, não sei se vocês lembram disso. Passou, Clube do Chaves. Clube do Chaves. Isso, que eram outras séries dele que eles trouxeram. Era até legal. Sim, porque era mais ou menos o mesmo formato, né, era o mesmo estilo de comédia, de texto, óbvio, cada um com a sua graça. Por exemplo, sempre gostei muito mais de Chaves do que de Chapolin Colorado. Eu também. Mas até aí, ele criou muitos personagens, realmente, ele trabalhou por muito tempo. Eu tava vendo aqui, o número da Wikipedia, como ator, ele trabalhou em personagens até 94. Ou seja, desde 1960, mais ou menos, até 94. Foram 34 anos criando o personagem. São muitos anos, é, né? É muito tempo. Sim. Bom, mas é bom falar do Chespirito, que, assim, ele começou já um programa dele, que não foi o primeiro programa dele de Chapolin, Chaves. Ele ganhou uma pequena popularidade, tá, sabe, com um programinha muito interessante chamado Los Supergênios de la Mesa Quadrada. Cara, imagina. Caraca. Isso. Será que foi daí que ele tirou a bola quadrada? Da mesa quadrada? Pode ser. Esse ele era escritor, né? Ele não era ator, ele escreveu. Sim. Pode ser que uma espécie de Casseta e Planeta lá na época deles. Ah, entendi. É interessante, só que em 70 aí veio o personagem que a gente conhece bem como o Chapolin. Sim, primeiro veio o Chapolin. É que é uma curiosidade que quase ninguém sabe, né? Que o Chapolin veio antes do Chaves. Exatamente. O interessante é que a roupa dele é vermelha, né? Só que assim, é vermelha porque antes ele queria botar uma roupa azul, né? Só que o azul ele batia com o chroma key dele, então é. Vamos botar ele com vermelho, né? Que aí não tem esse problema com isso. E o verde, cara, também ia dar muito problema, né? Não dava, não. Essas histórias que a gente não acredita, tem paradas que funcionam, mas é totalmente por azar, tá ligado? É igual a parada do Hulk, que não era pra ser verde porra nenhuma. O Chapolin que batia com o chroma key. Nossa, cara. É muito bizarro isso. Só que aí sim, em 71 veio tal programa dele, que a gente conhece bem, que é o Chaves, que é o mais popular dele. E interessante que esse programa lá no México, né, ele se chamava El Chavo del Ocho. Uhum. E interessante, por que o Ocho? Porque o programa ele estreou lá na TV Team, que é a televisão independente da México. Ó, que da hora. É, não tem nada a ver com a operadora de telefone. Não, não é Team de operadora, não. A Team. Você não caía toda hora, né, cara? Sempre conectado. Não dava certo. Não, mas assim, lá no México ele era o canal 8, essa TV Team. Por isso chama El Chavo del Ocho, o garoto do 8. E ele tinha 8 anos também, né? É, uma analogia que eles tentam fazer depois isso, também. Claro. É que é o seguinte, é depois em 73, a TV Team ela se uniu à Televisa. E por isso é o seguinte, como ela começou a passar na Televisa, não dá pra chamar El Chavo del Ocho o garoto do canal 8, que não é, né? Já mas não era, exatamente. Não era. Então justifica, o 8 é onde ele mora, pode até ser a idade dele, né, talvez. Acho que ele tem um pouco mais, mas assim, ignorou esse del Ocho e chamou agora só El Chavo. Pronto, é o programa El Chavo. E aqui no Brasil, bizarramente, ficou chamado de Chaves. Chaves, é que é mais sonoro, né? Chaves. Não faz sentido nenhum. Eu não sei, como foi o processo de tradução do cara que ele fala Chavo? O que é Chavo? Deve ser tipo chave. Aí falou, pô, mas o chave fica estranho. Bota no plural. Chave. Eu não sei como é o processo, foi o processo de dublar. Eu acho que é o mesmo cara que, sei lá, dublou pra Demolidor, o Daredevil. Com certeza foi o Silvio Santos. Deve ser. Traduziu. Deve ser. Ele falou Chaves, né? Essa genialidade só pode ser. É, você pega o nome de alguns personagens do Chaves. Seu Madruga, por exemplo. Lá no México é Dom Ramon. Dom Ramon? O que tem a ver, né? Dom Ramon. Então. Por que Madruga, seu Madruga, né? Porque cara, é Madruga, né? Porque assim, eu até entendo que assim, você pega Dom Ramon, se você transformasse aqui pra, sei lá, seu Pedro, seu Silva, ok, você entende, né? O Dom Ramon seria tipo, na minha visão, é um nome meio genérico. Agora, pra seu Madruga... Mas que bom que teve alguém que traduziu pra seu Madruga. É muito melhor do que um seu Silva, sei lá. Não, claro, mas assim, não faz sentido nenhum, né, cara? Nenhum. Não. Nenhum. Provavelmente pegaram o primeiro episódio que devem ter visto pra, na hora de traduzir os nomes, foi aquele que ele não conseguia dormir, sabe? Porque tinha insônia. Porque ele madruga. Bota seu madruga, ele madruga. Bota seu madruga. Deus ajuda quem cedo madruga, sei lá, né, cara? Pode dizer. Ou você vai me acordar às 10 da madrugada, porra, maldito. 10 da madrugada. É, então. É bem assim. Se bem que a dublagem também do Chaves, cara, é uma coisa sensacional no Brasil também. Nossa, porra, é muito... Não tem jeito. Não tem, não, é muito bom. É, não, é excelente. É isso que faz a diferença. Mas assim, tem toda essa cronologia no México, que a gente tá falando, só que é interessante chegar na parte de como ele vem até o Brasil. Como que ele chegou até o Brasil? Só tem um responsável por isso, que é o grande, é o senhor da televisão brasileira aqui, Silvio Santos. Silvio Santos, com certeza. Visão de empreendedorismo inacreditável. Exato. É incrível. Legal a história que falam, né, de como o Chaves veio pro Brasil e o porquê dele entrar essa porra, velho. Porque não foi a intenção do Silvio Santos comprar o Chaves, ele nem devia saber que existia essa porra. Não, tem toda uma historinha aqui, vamos falar aqui, ó. Bom, a gente sabe que o Chaves ele estreou em 84 no Brasil, no programa do Bozo. Do Bozo, cara. Do Bozo. Alguém lembra do Bozo? Cara. Eu não lembro, já. Eu lembro, cara. Porra, o Bozo acabou antes de eu crescer. E eu não peguei isso. Exato. Eu lembro dele ainda. O máximo que eu lembro da minha infância, eu já contei aqui, a vovó Mafalda. Nossa senhora. Vovó Mafalda, papai papu, desses dois aí, nossa. Só. Deixa pra lá, né? O cabeça não tá entendendo nada do que ele tá falando. Criança aqui, velho. Não, vocês que são velhos pra cacete, né? Beleza. Como é? Nunca viu falar, olá, criançada, o Bozo chegou, velho. Já, mas eu não vi, óbvio que eu não vi. Não foi na TV, né? É. Não, mas toda a historinha do Chaves no Brasil, ela começa praticamente em 1981. Mas não é que é a história do Chaves, tô falando da história mesmo do Silvio Santos na TV, né? Que é bom falar disso. Ou seja, ele ganhando uma emissora. Porque assim, lá ele, em 81, ele ganhou do governo federal a concessão de 4 emissoras, do Axis Chateaubriand. Exato. A TV Tupi, a TV Marajoara, a TV Piratini e a TV Continental, né? É, a TV Tupi que tinha acabado de falir, né? E aí ele formou a TV dele, a TVS. Olha que maravilha, não é nem SBT. TV Silvio. Então, SBT depois mudou depois de nome, né? Pra SBT, então. Só que é o seguinte, ele conseguiu essas emissoras, concessão do governo, só que ele não tinha muito dinheiro pra investir. Cara, ele acabou de ganhar um negócio lá, ele não é tão milionário como vocês pensam. Nessa época ele já tinha o baú, mas ele não tinha tanto dinheiro, né? Não. Só tinha o baú da felicidade. É, ele tem uma forma de ganhar seu dinheiro e tal, mas assim, ele ainda não tava com esse dinheiro todo pra investir em programas. Na época Exato. Tinha o programa Silvio Santos, cara, que consumia 10 horas do domingo. Porra. Caraca, velho. E aí ele que apresentava. Porra. Foi ele que instaurou esses programas de domingo que levam o dia inteiro. É, exatamente. Você fica o domingo inteiro vendo a mesma parada. Essa fórmula. Pois é. E na época era ele que apresentava, cara. Então imagina a maratona, né, pra gravação dele. Porra. O bicho é um monstro. Mas assim, além do programa Silvio Santos, tinha um jornalismo, filmes, desenhos, umas coisinhas e outras. Só que ele precisava preencher essas lacunas, né, da programação. E por isso a TVS foi atrás de programas internacionais. Maravilha. Só que é o seguinte, você não vai lá no programa, assim, lá na Europa ou nos Estados Unidos e tal, que o negócio é caro também, pô, claro. Pô, pra o cara que acabou de assumir uma TV também, então onde que ele vai? Ele não ia fechar um contrato com uma grande produtora de cinema Hollywood, né, cara? Não ia ter dinheiro pra essa porra. Uma Warner da vida, cara. Não, não dava, né? É, exato. Então, pra onde é que ele foi? Um local onde tinha uma produção, assim, de baixo custo, mas que tinha uma certa qualidade e que com certeza daria uma boa audiência. E teoricamente tinha uma estrutura que a gente conhece, né? Não é uma estrutura Sim. tão... exato. Diferente, assim. É, então, em vez de ir pros Estados Unidos, ele mirou um pouquinho mais pra baixo. Ele foi lá no México. Foi lá no México. No México, ora bolas. Lá que lá tinha as tais produções bebê, né? Boas e baratas. São as famosas novelas mexicanas que até hoje passam nessa porra do SBT. Sim. Não, não só porque passa novela mexicana, cara. Ele passa porque o SBT tem um acordo com a Televisa. Sim, sim. Que é o principal canal do México. Exato. Até rolou aquele boato de que a Televisa ia comprar o SBT quando o Silvio Santos tava mal das pernas. Mas era só boato. Então, por isso, ele foi lá falar com a Televisa, né? Ele tinha todos esses pacotes. E aí, o Silvio Santos foi lá e a Televisa ofereceu uns pacotes pra ele, pra ver se ele comprava. Né? Exato. E chegou os lotes, tinha filmes, novelas mexicanas, tudo que tinha havia de melhor na época. E eles embutiram Chaves no meio desse pacote. Foi... Então, isso daí estava na obrigação do México. Você pode comprar tudo isso, ó. Só que tem que levar. Você vai ter que levar. Não, você vai ter que exibir o Chaves. Não é nem comprar, você vai ter que botar na sua programação. Você deve ter uma lei lá, né? Que te obriga a exibir o Chaves se você comprar qualquer coisa no México. Cara, ele tá te oferecendo, assim, você quer pagar? Tá, eu te dou uma promoção, ó. Promoção, olha só. Você compra leva, tudo isso aqui, ó. E de graça você leva isso no pacote. Uma maravilha. Aí é o seguinte, o Silvio Santos, ele queria ver a opinião dos colegas. Né, da TVS. Aí, assim, ele mandou dublar alguns episódios, né, e mandou pra cada um dos diretores, 4 diretores. E assim, ó, vocês vão assistir, e aí eu quero uma decisão. A gente exibe ou não exibe? Exato. E aí foram lá os diretores, levaram as fitas pra cada um de suas casas, assistiram, e sabe o que eles falaram? Falaram, não, Silvio. É uma merda. É uma merda, não exiba, que vai ficar muito ruim. Não vai rolar. E sabe o que o Silvio Santos falou? Não, eu vou exibir agora, cara, por causa disso. Silvio Santos. Vocês falaram, não, vou exibir também, por causa disso. Silvio Santos, não, cara. Cara, é inacreditável. Velho, ele nunca teve, ele sempre foi maluco, velho. E é por isso que sempre funciona, velho. Você não, é inacreditável, cara. Você, assim, você imagina você pegar uma parada, pensa assim, senta e para e pensa. Você pega uma parada mexicana com a qualidade baixa, que todo mundo fala, cara, vai dar merda. Você coloca no seu canal, mas não, vou botar essa merda pra passar. Já que vocês falaram que é uma merda, agora que eu vou botar mesmo. Porra, esse cara tem visão. Você quer falar, a visão de empreendedorismo do Silvio Santos é inacreditável. Ele fez o melhor custo-benefício da história da televisão. Foi. Com certeza. Ele deve ter... Assim, eu não tenho dados sobre isso, mas assim, provavelmente o Chaves foi algo que ele não pagou por. Veio, como vocês falou, veio não, junto. Não, veio, tava ali. Veio no brinde. E o cara tá ganhando dinheiro até hoje com essa parada, porque é um dos picos de audiência do SBT, eu acho que até hoje. Porra, velho. 5 horas da manhã é pico de audiência, velho. Não, o mais interessante, cara, esse programa, ele roubou muito audiência de jornais sérios da Globo, porra. Jornal Nacional, por exemplo, ele roubava muita audiência. Por décadas ficou assim. Cara, era incrível, né? Cara, é incrível isso, como ele roubou muita audiência. É um absurdo, ele, né? Ele incomodou, velho, muito a Globo, porra. E assim, tenta imaginar essa cena comigo. Você imagina os engravatados da Globo, o cara que tenta fazer o conteúdo mais sério, sentado e falando, cara, como que a gente vai ganhar dessa porra? Como? Não faz, como? É um programa que não faz sentido nenhum, velho, com a comédia inacreditavelmente nonsense, sabe? Nonsense, velho. Não há. É um tipo de coisa que você não joga, você não tem como colocar nada contra, entendeu? Não dá. E o pior de tudo, o Silvio Santos também se tornou refém dessa programação. Ele não consegue. Porque toda hora, às vezes, ele quer tirar ou mudar a programação e os fãs... Não, Silvio Santos. Põe de volta. Tá maluco? Põe de volta essa porra. Ainda tem dúvidas? Sabe, Chapolin, eu fui fiscal sanitário. Nunca fiz nenhuma coisa ruim. Nem recebi nenhum centavo para fazer vista grossa. Pois então você fez uma coisa muito mais importante que o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado? Ah, sei. Esse que aparece na televisão, não é? Dê lembranças a ele quando ouvir. Tchau. Sigo, meus bons. A gente tá falando do Chaves, mas também ele colocou pra exibir o outro personagem, né? Pra falar desse personagem, puta, quem que pode me ajudar, velho? Ó, e agora, quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Kiba Colorado! Não contável com minha astúcia! Não. Atenção! Minhas anteninhas divinas estão detectando a presença do inimigo. Olha aí quem apareceu pra ajudar a gente a falar do grandioso, magnífico Chapolin. Cheguei atrasado, mas tô aqui. Bom, o Chapolin também, ele veio junto nesse pacote também, junto com o Chaves. Ele veio, o Chapolin, e ele começou a ser exibido na mesma época, eu não sei de você. Também. O Chapolin, também? Só dando também. Um adendozinho, ele é tipo, ele é uma sátira, vamos dizer assim, ao Super-Homem, né? Que é isso. Ah, sim, os heróis americanos, né? Os heróis americanos, é. Em geral. Tanto que tinha um personagem de apoio dele, né, chamado Super Sam, lembra dele? O Seu Madruga com uma cartola. Super Sam. Porra, melhor personagem do mundo. Super Sam. Time is money. Oh, yeah. Very well. Cara, é uma sátira total aos americanos que ele faz. E se você for ver, ele tem tipo umas paradas. Se você pensar do fundo do seu coração, você tem a marreta biônica, que é o martelo que atende ao chamado do seu dono. Sim. Sim, cara, né? Muito foda. Muito legal. A corneta paralisadora. Nossa, eu adorava quando ele aparecia. As anteninhas de vinil que detectam a presença do inimigo à distância. Cara, ele ganha de todo super-herói do mundo, sério. Ganha. O pequeno polegar, né? É, vermelhinho também. O vermelhinho, cara. Pequeno polegar. Eles têm muitos nomes. Polegar vermelho, é. Mas tanto o Chapolin quanto o Chaves, ele era exibido em loop no programa do Bozo, né? Não, cara? tantas e tantas vezes. Uma pena que o Chapolin agora ele parou, né, de ser exibido, praticamente. Exato. Vira e mexe, ele volta. Sim, resistiu bravamente à primeira tentativa. É bem menos frequente do que o Chaves. Pois é. Na verdade, o SBT ele começou a exibir menos Chapolin e Chaves quando surgiu o Netflix. Porque eles têm um esqueminha lá que eles colocam episódios até no YouTube, né, de forma oficial. Uhum. E eles devem ganhar alguma graninha aí com isso. Então, eles não... Como o Chaves e o Chapolin não é um programa que tem patrocinador, eles colocando no YouTube, acho que eles ganham mais do que eles passando na TV, entendeu? Ah, pode ser. Então, vale mais a pena pra eles. Por isso que eles não têm mais tanto na programação. Mesmo assim, ainda passa e de vez em quando você vê uns episódios aí... aleatórios passando não, na TV. E não é nem isso. Existe a questão que se você for acompanhar, o Chaves, ele ainda gera animações. Brinquedos. E jogos. Jogos de videogame. Sim. Jogos, brinquedos. Jogos de videogame atuais, né? Porque acabou de sair um aí, o Chavo Kart. Chavo Kart. Era esse que tava, sei lá, por 9 mil reais numa loja lá que deu um erro. Meu Deus. Teve um que tava com erro. E o jogo custava, tipo, 9 mil reais. Né? Mas o mais incrível do Chaves mesmo é que você tá fazendo qualquer coisa. Você passa na frente da TV, tá passando Chaves, você vai parar pra ver. Sempre. Não, você não vai só parar pra ver, você vai parar pra ver e vai rir das piadas. Vai, da piada que você escutou 500 vezes, você vai rir de novo daquela merda, cara. Essa é a magia. Friends copiou um pouco isso, exato, do Chaves. Mas assim, é uma estrutura de comédia que eu não consigo entender como você assiste a mesma parada 62 vezes, é uma piada ruim, do ponto de assim, não é nada inteligente trabalhado, não e é. Você dá risada. você acha engraçado. É uma parada que não tem explicação científica, cara. Não tem. Na verdade, ele deve mexer com alguma parte primitiva do nosso subconsciente. Sei lá, cara. Não tem maneira empírica de se... Não. De se... mostrar isso, velho. Não, isso aí é na base da insistência, não tem jeito. É, deve ser. Ele deve ser uma parada que ao longo do tempo ele vai destruindo a sua mente. E você vai começando a gostar. Você é muito moleque, você não lembra da primeira vez que você viu Chaves. Mas aquilo vai repetindo e vai colocando na sua mente e você começa a gostar. Uma síndrome de Estocolmo da comédia. Não é uma parada que você assiste uma vez, ou duas vezes, não, ou três vezes. É uma coisa que você assistiu mais de 100 vezes. Exato. Você já sabe as falas de cabeça, sabe? Cara, foram, sei lá, dos 5 anos aos 15 assistindo direto, porque assistia TV mais nessa época. E se tivesse mantido a mesma frequência que eu assistia TV naquela época até hoje, tava aí 20 anos, cara, já assistindo essa porra até esse ano. Não, e no dia a dia você usa essas frases toda hora, assim, toda hora, calma, velho. Calma, não prêmios cânicos, aproveitam de minha nobreza. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Calculados, cara, isso é muito siga bom. Meus bons. Siga meus bons, cara. É, suspeitei desde o princípio. Não, e assim, e se você for pensar, o Chaves, ele é uma série que, segundo minha pesquisa, tem 290 episódios em seu total. A impressão que dá é que tem 8. Porque você já viu todos aqueles que já passaram infinitas vezes, entendeu? Fora o que eles regravam. Exato. De novo. Sim. É que tem uma parada também que não foram todos os episódios que foram exibidos no Brasil, né? Claro. Do Chaves. Com certeza não. Tem uma parada que, tipo, o Silvio Santos não comprou todos os episódios. E também rola a história de que pegou fogo no estúdio do SBT e... É, então. Na verdade, tem umas lendas urbanas aí de que alguns episódios foram perdidos, mas eu acho que eles só engavetaram, só. Isso, eu ouvi dizer que parece que existem 7 episódios que são, tipo, totalmente perdidos. Não existe cópia disso, não existe... Que queimaram, né, tal. Não existe backup. Não existe falaram episódio que, do tipo, falaram que pegou fogo no SBT, que, porra... Se pegou fogo no SBT, porra, deve ter. A Televisa tinha que ter, porra. Eles mandaram a única cópia que eles tinham pro Silvio mas Santos. Mas aí, mas sabe qual que é, Panda? Às vezes é um negócio assim, a gente tem que ver como os caras armazenam. Você acha que eles transformaram em digital essa porra? É óbvio que não. Tá no VHS mofado. Mofado. Lá na Televisa. E o cara não consegue tirar nada daquele negócio. É tipo aquela fita que você regravou 62 vezes, que é só chuvisco. Você tentou gravar a sessão da tarde, tá só chuvisco. É isso, não consegue passar na televisão isso hoje. É, não que... Não é que não exista, mas não consegue reproduzir um VHS gigante mofado. Aí beleza, mofado, aí pode entendeu? Ser, mas eu digo o lance do ter pegado fogo. Cara, não é possível, cara. Pegou fogo, tipo... Pegou fogo, eles apagaram com as fitas do Chaves, né? Além da do fogo do estúdio do SBT, que acabou com os episódios de Chaves, extinguiu. É como eu falei, a Televisa não pode ter mandado a única cópia que eles tinham pro Chico Santos, cara. É o soro do super soldado do Capitão América. A gente tem uma fórmula. O maluco morreu, nunca mais. Não dá. A gente vai conseguir reproduzir bota essa no merda. Cara aí. É, então... Não, mas, ó, além do Chapolin, que tem uma coisa que eu gosto muito, ainda mais quando ele usa com o Chapolin, né, que são as histórias que ele apresenta, sabe, lendas, contos, né, ou reprodução de alguns seriados famosos, que eram muito legais, ó, o Gordo Magro, o Chaplin, Branca de Neve, Sete Anões, história do Chopin, nossa, Alfa Equivalente também, nossa, tinha muitas histórias legais, que eu acho que o Bolanhos, ele é muito inteligente pra fazer algumas dessas coisinhas. Era. Puta, isso era incrível. Aquele do... Qual que é o do barco que tinha o pirata, fantasma? Ah, do Alma Negra? Pirata Alma Negra. O Alma... Cara, aquilo era demais, velho, aquilo era genial. Olha, até hoje é assustador como eles conseguem fazer aquilo com, sei lá, os R$50 que eles deviam ter de produção na época, velho. Não, é inacreditável. Aquela cena do Alma Negra tomando cerveja e o Chapolin encarando ele tomando leite, cara. Aquilo é muito assim. Puta, sim, do Velho Oeste é muito foda. Também, aquela da briga do bar lá. É. Aquilo é genial, cara. É muito bom, velho. Da Disney, ele fala assim que é da Disney. Eu acho que a cena mais genial desse episódio do Pirata, sabe qual é? É a cena do barco que tá desenhado na barriga do cara. Que ele dá um tiro, o barco afunda. Cara, é muito bom. Com os recursos que eles tinham. O da sombra, cara, que ele assustava até a sombra. Mano, como, velho, com o recurso que eles tinham, velho? Como? Em 70, velho. Esse é um tipo de comédia que é a comédia do pica-pau, cara. Sim, essa parada de atirar no barco, da sombra, isso é comédia pica-pau, cara. É o mesmo tipo de ciência maligna. Só que funciona só no que na vida real, entendeu? Né, cara? Exatamente. Exatamente, cara. Só que live. No live action, entendeu? Não, e o que falar dos vilões, cara? Olha o nome dos vilões. Racha Cuca. Tripa Racha Seca. Cuca. Quase nada, pô. Quase nada. Chinesinho. Chinesinho, Poucas Trancas. O Simbato Yamazaki. Pô, tem Simbato Yamazaki. Lembra do cara que falava Hiroshima Nagasaki? Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki. Wachacha. Wachacha, wachacha. Wachacha, wachacha. Não, e assim, isso que é uma coisa também que se você for pensar, é uma comédia, cara, tão pura, mas é uma comédia tão pura e tão simples, que assim, uma das piadas que todo mundo já ouviu é o Mamãe Querida! Meu coração por te bate como um caroço de abacate. Cara, é uma coisa tão simples, assim, e cara, não tem, assim, sabe quando não existe malícia, não existe parte negativa, não é uma piada, não tem nada. É uma comédia simples de um trocadilho idiota, criança, cara, mas que criança. Todo mundo conhece e é demais, cara. Cara, quando eu era criança, quando eu era criança, meu, eu esperava o looping do Chaves pra chegar de novo no Festival da Vila, cara. Esse episódio é demais, cara? Era um dos melhores episódios pra mim. O Festival da Boa Vizinhança, da cara. Boa Vizinhança. Nunca vou esquecer o episódio que os vilões agora são os bonitos e os mocinhos são feios. Mudou. Agora a moda. Os vilões bonitos, né? E assim, esses episódios, eu acho que eram os que chamavam mais atenção, que é quando você mudava o cenário. Então é esse episódio, é o episódio que o Seu Madruga é despejado. Sim. É quando você tem um cenário, Acapulco, puta, um cenário Acapulco diferente. Nossa, é um ótimo episódio. Sempre chorava. Eu chorava no episódio de Acapulco. Acapulco, no primeiro, né, quando todo mundo ia pra Acapulco. Ah, e a música final. Exatamente. Também. Boa Noite, Vizinhança. Nossa, que eu também chorava. É muito bom. Aquele episódio, na verdade, foi uma despedida, né? Sim, foi o último episódio. Sim. Que tive todo o elenco original junto, né? Então, praticamente foi uma despedida, né? Isso, de alguns personagens. De lá, tem a cena da praia, isso. Não sei o quê, né? É, depois, na verdade, eles voltaram sem a Chiquinha, né? E depois a Chiquinha voltou pro seriado. Uma parada assim. Sim, e o Carlos Vilagrão, o Kiko, também ele saiu de vez, né? Depois dessa. Saiu. Isso. A propósito, vocês sabem dizer se o Kiko gosta de animais? Ele adora! Quando vai no zoológico, se sente como em família. Mas só que ele não entende muito de animais, não. Nem mesmo sabe qual é o animal que come com o rabo? Há algum animal que coma com o rabo? Claro. Qual? Todos. Por acaso eles iam tirar o rabo para comer? Bom, mas começar então os personagens principais, né, desse seriado que a gente gosta, né? Vou falar do Chaves, então. O Panda, fala aí do Chaves, que você adora ele. O Chaves é uma criança pobre, né, humilde, órfã. Que ninguém tem paciência com ela. O episódio dele chegando na vila. Aquele efeito que deixava ele pequeno. Muito um efeito de profundidade, sabe? Cara, o que eu mais me recordo até hoje, falando em efeito especial, é um episódio que é o episódio em que a Dona Florinda chuta o Seu Madruga. Ele tipo recorta o Seu Madruga e joga pra cima. Não, mas você sabe que o Chaves, ele, na época que ele foi feito, isso aí era tipo o supra-sumo do chroma key, né, cara? Ah, tranquilo. Não, mas continuando aí, o Chaves, ele é uma criança órfã, pobre, né? Sim. E que foi adotada por uma moça. Sim. Que morava na vila. É, essa é uma história oficial. É, uma história. Oficial. Oficial. É a história oficial, isso, né? A história isso. Oficial. Que a gente nunca viu no seriado. Mas nunca viu, nunca mostrava isso. E ele morava com essa senhora no 8, até que a senhora, se não me engano, ela morreu. Isso aí é o que a gente chama de universo expandido. Exato. Universo expandido de Chaves. É o que você não sabia, é o que você tá sabendo agora. Mas pelo menos ele foi autorizado pelo Bolanhos. Não foi que nem o do Star Wars, que eles mandaram todo mundo esquecer tudo, né? Ah, espera a Disney comprar o Chaves, aí pronto, eles vão mudar tudo. Por isso, ele era o Chaves do 8, né? A partir daí, pra quem não sabe, ele não mora naquele barril. Não, é o esconderijo dele. Ele mora no 8, ele, na casa 8. Ele fala isso, ele fala isso algumas vezes, né? Ele fala, você acha que eu moro no barril? Barril? É, exato. Quem que mora no barril? Quem é que mora no barril? Não, essa é uma das piadas. Ah, então quem mora com você? Aí vem Chaves, alguém interrompe ele, né? Nunca se responde, né, cara? Outra assim, Chaves, então qual é o seu nome? Meu nome é assim, Chaves. Chaves, é exato. Todo mundo interrompia sempre na hora que ele ia falar o nome dele. Isso era uma genialidade do Bolanhos, cara. Isso era incrível. Pra época... É o cliffhanger da década de 70, né, velho? Porra, exato, exato, velho. E vai sempre... É, ele mantém aquele, sempre aquele mistério e sempre atiçando, exato, você, velho, com isso. Sem falar que, em parte de esquece, sempre tem umas coisas fixas que a gente vê. Ih, já sabe o que vai acontecer. O piripaque dele, por exemplo. Exato, hora, exato. Ele vai assustar fácil, vai jogar a minha nele. Ou seu barriga aparece e ele recebe ele com uma pancada. Não, é... Ele tem essas estruturas... Exato. De comédias que são repetidas de... Mas, assim, você dá risada em todas. Você sabe que vai acontecer, você tá esperando aquilo, mas você vai dar risada. Mas ele tem um timing tão perfeito que você fica esperando aquilo acontecer. Espera aquilo acontecer e acontece e você ri de novo daquilo. É igual a piada da avó do Seu Madruga lá, que toda vez é a minha... A Seu Madruga, a sua avó faz não sei o quê? Exato. Só não te dou outra porque... Aí ele fala, sei lá, minha avó jogaram a lateral esquerda de primeiro, ó, para... Tinha uma parada. Quer ver uma fixa? Ele com um sanduíche de presunto, Kiko, assim. Você vai me dar? Você vai pedir? Você vai me dar? Não, eu pego. Exato. Eu quero. Então compra. Eu preciso saber se você quer. Mas você vai me dar? Mas você quer. Então compra. E aí, outra particularidade dele é que é um garoto que adora sanduíche de presunto, né? Cara, é inacreditável, né? Como assim, você cria um mito do sanduíche de presunto que você tem, exato, até hoje. Não, se, não sei o porquê. Eu sempre... Cara, a primeira vez que eu comi presunto... É, tipo, eu devia ter comido presunto de várias, diversas vezes quando era criança, mas eu não sabia. Mas não conscientemente, né, cara? Não, não. Eu não sabia. Ah, isso é um presunto. Não, a primeira vez que minha mãe comprou presunto, falou, ó, você quer mortadela ou você quer presunto? Eu, presunto. Presunto? É claro, né? Mas é óbvio que presunto. Eu tenho certeza que depois de Chaves, as ações do Presunto Sadia dispararam. Mas, tipo, foi meteórico o aumento dessa parada. A linha de embutidos do Presunto da Sadia disparou, né, velho? E hoje o salame e a mortadela aí tem que brigar pra tentar, talvez, chegar perto aí. Chegar como, perto do presunto. Como recheio do presunto, né, cara? O presunto nunca foi tão valorizado, né? Talvez hoje, se Chaves fosse diferente, talvez o nosso sanduíche fosse, sei lá, de queijo com mortadela. O padrão. Exato. O misto fosse se queijo e mortadela. Entendeu? Quem sabe, quem sabe. Misto quente, né? Claro. Ou se não, rosbife, sei lá. É, então. Rosbife é horrível. E o Chaves era interpretado pelo criador de tudo, né? Roberto Bolanhos. Detalhe que ele começou a interpretar o Chaves que ele tinha mais de 40 anos. Ele interpretava um moleque de 8. Sim, sim. É a melhor equipe de maquiagem, melhor que o Hobbit. Porra, inacreditável, velho. Seu Madruga está? Da parte de quem? Está ou não está? Não está! Obrigado! De nada! Kiko? Que é? Olha, Kiko. O que é que foi? Com o senhor não deu certo. Além do Chaves, outro personagem que é muito recorrente também, até onde ele pôde ficar no programa, é o Kiko, que às vezes ele irrita pra caramba, mas às vezes ele cativa um pouquinho também. O Kiko que é o famoso garoto mimado, aquela coisinha, né? Kiko, tesouro. Kiko. E burro. E burro também. Tesouro. Tem seus tesourinhos, ele é imbecil, vive zoado, tem uma cara feia. É o Mugi, cara. É o Mugi. É o Mugi, né? É a criança rica do rolê. O Mugi é o nosso Kiko, né, cara? Porra. O Mugi é nosso Kiko. Se o Mugi não tivesse apelido, ia ser Kiko, velho. Não, e assim, só pra ir deixar as comparações, enquanto o pai do Mugi era militar, o do Kiko era da Marinha. Era Marinha, era. Olha aí, exato. Olha aí os... Só que a mãe do Mugi é muito gente boa, né? Ah, tipo... sim, não, é verdade. Não, claro, a única claro. Diferença. Não, mas a mãe do Kiko também é, dependendo do episódio. Depende, é. O do Churros, depende, pelo menos, ela era. Do Churros ela foi boazinha. Foi. Mas esse episódio do Churros a gente vai deixar comentar mais pra frente, que em particular é um puta episódio. O Kiko, ele tem um problema meio sério, que é o fato de que, tipo, ele é uma criança razoavelmente rica no meio de crianças pobres, entendeu? Isso. Então, apesar disso, ele acaba sofrendo bullying de todo mundo. Todo mundo acaba zoando com ele, batendo nele. Isso faz dele uma criança chorona, né? Também. É porque ele é aquele o moleque mimado mesmo, que é bobo. Ele é muito... Ele viveu com a... Foi criado só com a mãe e tal, e tudo certinho. Então é o cara que é, tipo, é mais inocente de todos eles lá. É o cara mais bobinho mesmo, né? Por isso que ele sofre mais esse bullying e tudo mais. Suas bochechas de bulldog velho. Velho. Bulldog velho, né, cara? Cara, isso é o primor da tradução, cara. Porque não pode ter vindo assim duvido, do médico, eu duvido, né, cara? Eu duvido muito, sim, cara. Sim. E ele é mega bochechudo, de fato. Na verdade, o Carlos Villagrán, ele faz uma careta meio Jim Carrey lá, bochechuda. É. E ele tá sempre com o terninho de marinheiro dele. A roupinha de marinheiro e a bola, aquela... É super... Cara, eu tive a tantas bola... daquelas bolas gigantes por causa do Chaves, velho. Mas eu tive só umas 8 dessas bolas de parque, sabe? Que... E vale lembrar que o sonho do Kiko é ter uma bola quadrada. Ah, uma bola quadrada, como é isso possível? Não, no fim, depois ele ganha, na verdade. Não sei se você já viu, o Pânico levou uma pra ele, pro ator. Uma bola quadrada. Ah, sim, é, sim. Né? Eu vou falar uma coisa, eu tipo, não gostava muito de Pânico, mas... É, duas coisas que eu achei bem bacana que o Pânico fez foi isso. Foi levar a bola quadrada pro Carlos Villagrán. E, porra, o episódio que ele leva o cheque pro Edgar Vivar, cara... O cheque dos 14 meses de aluguel, né? É, que ele chora. Cara, esse episódio é muito bom deles, cara. Eles são muito fãs de Chaves, sim, né? Eles são muito sim. fãs de Chaves. Quem não é? O Mugi. vou comer a primeira polêmica aqui. O Mugi acha o Chaves meh. Pra você que tem dó do Mugi, tá aí o motivo pra você xingar o porra Mugi. Tá aí, exato. Cara, não gosta de Chaves, velho. Porra, eu não duvido de um cara que diz que ele não teve infância, é por isso que ele não gosta de Chaves. Porque se ele diz que a infância dele é uma merda, eu entendo, né? Não, vamos, ele vai falar que a gente tá distorcendo, falando que ele não gosta de Chaves, que não foi isso que ele falou. Mas ele falou que o Chaves não é esse bacon todo, ele não gosta de Chaves. Ele falou que Chaves é uma merda. O Chaves, ou você gosta muito ou você não Exatamente. Gosta. Não, assim, tem meio termo. É igual você virar e falar assim, poderoso chefão, Mais ou menos. Tem que chegar no Mugi e falar assim, cale-se que você me deixa louco. Você me deixa louco. Não misturo com essa gentalha. Ele não se mistura com a gentalha, e né? E o Kiko, ele sofreu, não sofreu, mas vamos dizer assim, ele talvez foi um dos primeiros casos em que o coadjuvante, vamos colocar assim, entre aspas, idiota rouba a cena. Porque isso é muito comum, do coadjuvante roubar a cena do que teoricamente é o principal. Sim, é o principal, pela, né? Por N coisas, né? A interpretação do Carlos Villagrán é fantástico. O Kiko é o que tem os trejeitos mais engraçados. A preparação dele, cara. Exato, as frases, assim, apesar do Chaves ter, o Kiko ter o jeito de andar, toda a construção do personagem é muito boa, e você dá risada por ele ser idiota, as besteiras que ele faz, e a maioria das pessoas acaba tendo um carinho pelo Kiko, apesar dele... Ser chato exatamente, dele ser mimado, e dele ser meio sádico em algumas situações, e isso até gerou a briga entre os dois. Sim, sim, é isso que aumenta. Muitos falam que a briga dos dois foi só por causa da Florinda Mesa, mas eu acho que teve muito o ego, né? Da questão do Kiko se acabar se tornando mais popular do que o Chaves, sim. até no, na época lá no México. Porque o Kiko é um personagem muito bem feito. É claro, foi o Bolês que criou tudo, que fez os personagens? Foi. Mas o ator, ele teve muito dele lá, né? É, ele deu vida ao personagem, né? Os trejeitos. Ele deu vida ao personagem de uma forma que ultrapassou o Chaves, que era pra ser até então o melhor, né? Ele fala numa entrevista que, assim, apesar do personagem ser meu, ele falou, tudo é meu, a voz é minha, os bordões são meus, a forma de andar, a forma de se mover, é tudo meu. Fui eu que criei o Kiko, entendeu? Assim, apesar da... Porra, as bochechas são minhas, porra. Exatamente. Mas igual, caralho. Não, tanto que depois ele saiu do Chaves e ele tirou um programa próprio dele lá na Venezuela, né? O Kiko, os amigos dele. Isso. Que passou também no Brasil, acredite ou não acredite. É, mas não deu muito certo, né? Não. Mas assim, o Carlos Villagrán, pelo menos, ele foi esperto. Depois ele reatou com Bolanhos, né? Ainda assim, eu deixo você exibir esse personagem tranquilo, eu não vou brigar com você. Desde que eu ganhe os direitos também de... Exato. De imagem, certo? Ao contrário da personagem que a gente vai falar o seguinte, feita pela Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Exato. Diz que a briga judicial deles rola até hoje, né, cara? Até hoje tem briga. Rola. Eles são brigados até hoje. Eu estava lá com o Chaves e aí ele pegou e começou a dar um celular que eu estou dando. Minha filha, Chiquinha, por favor. Quero que entenda uma coisa, ouça. Não se pode falar e chorar ao mesmo tempo. Ou fala ou chora, certo? Sim. O que houve? A Chiquinha é a personagem mais exemplo pra mim no mundo. A mais peralta de todas? Não é nem a questão de ser peralta. Se alguém criou o conceito de disseminar a discórdia, foi a Chiquinha. Foi a Chiquinha. Ela é muito esperta, ela é a menina que quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Exato. Caraca. Todo mundo do seriado come na mão dela. Todo mundo. Com certeza. Ela era a personagem, sei lá. É o capeta. É o capeta. É o demônio na Terra. Ela veio pra tocar o inferno no Chaves. Cara, exatamente. Na vida dele e do Kiko também, né? Que os dois sim, são, sim. Na maioria das vezes, passados pra trás por causa dela. Pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar. A Chiquinha, ela é a filha do Seu Madruga, que a gente já comentou um pouquinho dele, mas ainda não comentamos de fato dele. Ela é uma menina que cresceu sem a mãe, porém ela tem muito de exemplo da bisavó dela. Que é a avó do Seu Madruga, tão que é a avó do Seu Madruga, que por sinal é interpretada pela mesma atriz. Tanto é que as duas são extremamente parecidas fisicamente, né? Eles deram isso pra justificar. Porque será, né? E as duas são bastante espertas, são extremamente espertas, tanto a Chiquinha quanto a avó dela, a bisavó dela, né? Fica aí, se você não entendeu, procura ver o chroma key das duas juntas, acho que dá pra perceber bem. As duas se abraçando, derrubando a mala. Não é muito difícil. O Chaves derrubando a mala no pé das duas. Não é muito difícil você perceber, não, que elas são a mesma pessoa. Na verdade, só muda a peruca, porque até a roupa é a mesma. Exato. É verdade. Não, a Dona Nélia é um mantinho. É, usa uma mantinha em cima, mas enfim. A Chiquinha usa um casaquinho, né? Isso. Mas a Chiquinha era bem essa personagem bem... Aquela personagem esperta mesmo, né, cara? Que ela queria tocar o puteiro mesmo no Chaves, né? Uma das coisas que acontecia bastante era, por exemplo, tinha um caso que a Kiko tava tentando ensinar o Chaves a fazer alguma coisa pra pegar a Chiquinha numa brincadeira. E ela sempre pegava ele antes. Tem os dois exemplos que eu lembro. Um é o das notas lá do dinheiro, que era do porco, aquele que te dá um soco. Não, esse aí é o álbum de animais. O álbum de animais, né? Era das notas. E o outro era do confete, de jogar confete na boca. Qual é a primeira letra do alfabeto? Ah, pum, joga confete. Ela é tão esperta que ela enrolava até o pai dela, mas no fim ela acabava apanhando até dele também, né? Exato. É. Apesar que eu gostava como ela exagerava, né? Ainda mais nos choros, quando ela tá chorando. Vai ver só, eu vou te acordar pro meu pai, eu vou dizer que você puxou meu cabelo, vou demontar o pé, me bateu com chicote, me deu, atirou com um revólver, tirou um rifle, ainda que tentou me matar. Caramba, eu fiz tudo isso? Ela era exagerada. Tem até um episódio que o Chaves brinca, que ele fala, você vai contar pro seu pai tudo que eu fiz desde que a gente se conhece? Não, e assim, às vezes ela tá chorando, aí quando ela vê que ninguém tá dando bola, ela para. Porque tipo, é só manha mesmo, né? Ou não, ou ela, tipo, vai mais na orelha e começa a chorar mais alto, mano. A chorar mais alto. Ainda. Ou então, que nem quando o Seu Madruga fala, sem chorar. Aí ela para, quando ele vira, ela começa a chorar de novo. Aquele momento de braços, né? Aí ele vira de novo, ela para de novo. Pois é. Ela é esse personagem, né? Muito esperta, quer se dar bem, mas ela acaba às vezes dando mal. Até aquele que eles enterram ela. Lembra? Que é da moeda. Árvore de Chiquinha. Era do algodão doce, porque né? Era da moeda. Sem terra a moeda, que não sei o que, vai nascer um pé de moeda. Ela ia lá e pegava a moeda. E aí, no fim, eles enterram ela e fazem o pé de Chiquinha. Mesmo o dos animais, né? Que o Seu Madruga vê tudo, né? Fala, eu vi, Chiquinha. Pra dentro! Você vai me bater, aí já vai tirando o cinto. Tem outro episódio parecido também, que é o da fonte dos desejos lá. Mas quem acaba se ferrando nesse é o Seu Madruga, não é a Chiquinha. Ah, Seu Madruga, A Chiquinha, ela tem uma frase que eu sigo na vida, assim. O português é um idioma tão bonito quando falado corretamente. Sim. Essa frase dela é uma das melhores que existe, cara. É uma das melhores. Lopes. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebolas? Não sei. Reprovada! Sua vez, senhor. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 gol contra ou 1/8? Ei, não sei. Reprovado! Godines. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 corrida ou 1/3? Ao ar livre ou em quadra? Nota 6. Digo. Mas falando em frases, vamos para o nosso outro personagem, que é o maior poeta da série. E eu acho que o personagem mais querido por todos aqui, né? Meu favorito. Ele é um mito da televisão internacional. Se você quisesse listar os 10 mitos da televisão internacional, ele estaria lá. Ele ia estar lá. Não sei se em primeiro, mas ele estaria lá. Não, em primeiro não ia estar porque tem o seu Silvio Santos, mas ele estaria lá. Ele estaria lá. Bom, então a gente vai falar agora do grande, o maior injustiçado, talvez o mártir dentro de toda essa série, que é o Seu Madruga. Interpretado pelo Ramon Valdez, que é o Dom Ramon. Dom Ramon. Seu Ramonzinho. Seu Ramonzinho. Tem um episódio que eles chamam de Seu Ramonzinho. Eu sei que eu sempre ouvi uma lenda urbana falando que o Ramones vem do nome dele, Dom Ramon. Dom Ramon? Cara, o que tem a ver? Cara, eu não duvido. Eu também não duvido. Mas ele parece um roqueiro, camisa preta e tal. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma montagem do Smell Like Teen Spirits com o Seu Madruga, que é fantástico. É porque ele tem um estilo meio grunge mesmo, na verdade, o Ramonzinho. Entenda-se então... como sujo, porque ele não tô, porque porra. É, porque ele é sujo. Exato. Ele usa uma calça de surrado, uma camiseta preta manchada, um all-starzinho lá e um chapéu maneiro. Tem uma parada que eu acho que é genial, que é assim, tem um episódio, que é um dos fatídicos episódios, que é o que ele pinta a cadeira. E ele suja a camisa. Ele fica com aquela camisa suja vários episódios, cara. Vários episódios. Vários episódios. Isso é uma genialidade do Sr. Bolanhos, cara. Eu acho que partiu dele, isso sendo ele o roteirista. Mas seja lá de quem foi que partiu, pode ser até uma ideia do Ramon. Mas, cara, isso foi uma genialidade da série, né, cara? Não, inclusive tem um episódio também que o Chaves corta o cabelo da Chiquinha e ela fica alguns episódios depois com o cabelo fica, torto. Fica, e é o que ele vai fazer. Cara, e ele cortou de verdade, cara. De verdade. Mano, como isso? Não era peruca. Não era, não era. Não era, velho. Nossa, é muito fácil ganhar simpatia com ele, cara. Só ver como ele é, né? É um velhinho, coitado, desempregado, viúvo, arruma trabalho pra toda hora, mas não consegue, pega uns bicos. Ainda ele sofre pra tentar pagar o aluguel. 14 meses de aluguel. É, ele sempre vai ficar nos 14, né? Porque quando vai começar o 15º, ele paga porque de alguma forma ele consegue dinheiro pro Seu Barriga não despejar ele. Mas o que é legal é que o Seu Madruga, ele é o cara que tem a frase mais célebre da televisão. Com certeza. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Não, ele tem assim, inacreditáveis frases, assim, acho que... Qualquer... O trabalho não é ruim, ia ter que trabalhar. É, cara. Não, esse trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. É, ruim é ter que trabalhar. Qualquer... Eu sabia que você era idiota, mas não em níveis executivo. É, então perguntam pra ele assim, ô, Seu Madruga, qual a diferença entre Alemanha Oriental e Ocidental? Ah, é a mesma coisa, só que de um lado bebem cerveja e do outro lado bebem vodka. Mas... Cara, sensacional. Então todo mundo tem uma frase do Seu Madruga aí pra contar. Puta, tem várias, um monte. Assim, o professor Girafa fala assim, você não é um pessoal altruísta? Como assim, altruísta? Altruísta, um homem que ama outros homens. Aí, Ah, tá, isso aí eu conheço com outro jeito. É, com outro nome, professor. Não, tem outra boa também que ele fala, ah, seu troglodita. Ah, do que você me chamou? Ah, foi troglodita. Ah, eu pensei que tinha sido poliglota. Não, aí tudo bem. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Olha que frase foda. É, ou quando o policial pergunta pra ele, você paga os seus impostos todos os dias? Assim, sou cidadão consciente, mas não fanático. Porra. Mas não fanático. Cara, são várias, é várias. É uma lição de vida, cara. Uma que eu sempre falei que eu adoro é o que foi, que há. Que foi, que há. Que às vezes muda também, às vezes é que foi, que é isso. Que é isso? Às vezes muda. Sabe o que é legal também? O que é triste do Seu Madruga é que ele acaba apanhando sempre por coisas que não foi ele que fez. E é sempre por causa das crianças que ele apanha. Sempre culpa do Chaves. Tinha que ser o Chaves de novo. Às vezes a Chiquinha xinga ele, ele... Ah lá, repita! Aí ela vai e xinga de novo, ele... Não! Enquanto isso, ele tá apanhando da Dona Florinda, né? Sempre. Não é uma coisa que eu diga, minha nossa, que belo trabalho. E eu acho que a cena mais foda dele é a cena que ele vira papel. Que todo mundo pula em cima dele. Sim, que ele é esmagado pelo... pelo Seu Barriga. Oh, eu ficava bravo com aquele episódio. Porque ele ficava... Porque o seu Madruga tinha sido... O Seu Barriga tinha batido o Seu Madruga. Porra, eu tava bravo com o Seu Barriga. Eu já ficava bravo com o Dona Florinda porque ele bate nele toda hora, cara. Assim, mas que bruxa maldita, que velho maldito. Não bate nele, coitado. Olha, até aqui... Eu entrei no Enciclopédia, obviamente, pra chegar na página do Seu Madruga. E aqui tem alguma das condecorações que ele ganhou, né, durante a sua vida. Ele é o Homem do Ano do México de 1974 a 88, que é o ano que ele morre. E ele também foi o Homem do Ano do México, da América Latina, da Europa e da Ásia, e mais um continente à sua escolha, de 75 a 88. Né, Mr. Virilidade de 75 a 88. Homem mais foda do México até hoje, né? E o prêmio Mestre do Universo, que é o prêmio, é o prêmio que ele, né, mantém, né? Não perde pra ninguém, é o Mestre do Universo. Eu tenho uma lista de profissões dele aqui, cara. Carpinteiro, toureiro, barbeiro, mecânico, vendedor de balões, entregador, especialista em compra e venda de artigos para o lar, sapateiro, leiteiro, vendedor de artigos festivos, empresário artístico do ramo de ioiô. De ioiô. Treinador de boxe, futebol americano, vendedor de churros, mestre de obras, fotógrafo, pedreiro, jogador de boliche e pintor. Caramba, velho. vendedor de artigos para o horário, quando ele chega gritando: chapéu, chapéu, sapato, chapéu, sapato, é o homem do saco. Putz, pode crer, é do episódio do homem do saco. Garrafas vazias, latas velhas. E o episódio que ele ia morrer? O senhor não vai morrer, vou matar o senhor. Quem vai me matar? O Kiko? Mas eu não belisquei ele hoje. Ele olha no espelho e aparece a caveira, é muito é, a caveira. Ou seja, você colocou boxeador nessa lista também, porque ele foi boxeador. Lembra quando o seu barriga falou assim, não, porque tinha uma luta assim que eu precisava dever um dinheiro, aí eu postei na luta, aí vi o senhor, peraí seu barriga, mas eu não ganhei. Então por isso, eu vi o senhor, postei no adversário. Graças a você, eu sou rico hoje. A cena que eu mais gosto dele é quando ele vira professor, cara. Ah, cara. Vocês estão vendo essa caveira? Sabe o que significa isso aqui? É, significa prerigo. Prerigo. Prerigo. Prerigo. Até hoje eu falo prerigo, às vezes, por causa dele. É, qualquer... Essa é a primeira coisa que devia ensinar na escola, prenunciação. E quando ele ensina a fração, cara? Ah, com o Kiko. Imagina que isso aqui é o Kiko. E vem um trem e corta o Kiko no meio. Você, não. Aqui nós temos, Chaves. Velório. Não, cara. Não, duas metades, tá vendo? O que nós temos, velório? O que foi, Kiko? Posso fazer o último pedido? Não. É sensacional. Como é que era? É, bala é com B maiúsculo ou com B minúsculo? Depende do calibre. Depende do calibre. Cara, essa madruga é demais, velho. Demais, demais. A quem o senhor se refere quando diz aquela velha? A minha viola. A minha viola, que é uma viola muito velha. Tá bom. Como a senhora pode ter notado, né? É um violão muito vulgar. Ah, claro. É que todas as coisas se parecem com seus donos. Como disse? Que todas as coisas se parecem com seus donos. É, a propósito, essa vassoura é sua, não é? Chaves, não seja grosseiro. E por quê? Como por quê? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo? Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha. Bom, mas continuando alguns personagens, depois a gente falar do seu Madruga, tem que falar do nêmesis dele, o grande rival. O arquirrival, né? Arquirrival que bate nele toda hora, né? Que, por mim, eu acho que também tem uma tara por ele, né? Assim. Na série, né? Rola uma lenda aí. Eu já vi uma teoria de que os dois tiveram um caso. Eu não sei. É falando da Dona Florinda, que pra mim eu acho que ela é a sádica e o seu Madruga é o masoquista. Só pode ser isso. Cara, deve ser. O Panda, fala da Dona Florinda, então. Bom, Dona Florinda é a mãe do Kiko, né? Cara, eu não tenho muito o que falar dela. Ela é uma velha... A velha valentona. A velha carcomida. Velha coroca. Velha coroca. Ou velha coroca, velha carcomida. Ela é uma viúva, né? Cuida do Kiko sozinha, mora na vila. Vira e mexe, ela mima o Kiko muito, né? E vira e mexe, ela bate no seu Madruga. Por questões simplesmente de achar que ele tem a culpa de tudo, né? Na verdade, ela é a nariz empinado da vila, né? Ela é a pessoa que tem... Ela é a mais metida da vila. Exato, ela é metida também. E ela é viúva, então assim, ela acabou se virando muito sozinha. Então ela acabou ficando forte. Tanto é que às vezes ele chama ela de velha valentona. É, na verdade, ela vivia da pensão do marido, né? Cara, é isso que eu ia falar. Como ela consegue ser rica com a pensão do cara? O cara deve ser, sei lá, o Russell Crowe do Mestre dos Mares, na Marinha. Que porra, ela não trabalhava. Rica. Não, eles eram ricos, ou seja. Não, ele, não, a família... Ela mora num cortiço, não. Porra. Não, mas eles tinham dinheiro. Ela é nariz empinado, né? E ela sempre tem dinheiro. Ela tem mais dinheiro que os outros, pô, né? Ela foi a primeira da vila a ter uma máquina de lavar, cara. Então, olha só, cara. Que beleza. Com roletes. Com roletes, é, com cara. Que o Chaves lava o sapato. E passa no rolete e vira um papel. É outro episódio sensacional. Cara, mas toda vez que eu vi aquela cena com o professor Girafalho, eu assim, ah, não, meu Deus, céu. Cara, então. Você já tá acostumado, cara, com essa cena. Assim. Ela tem um caso com o professor, né? Ela ali é a mais espertinha do rolê. É, ela tem um caso... o professor vive fugindo. É, o professor tem um caso com ela. Não quer comprometimento. Inclusive, o professor é um safado, porque ele olha pras mulheres na rua, como a gente sabe no episódio da bicicleta. É o velho Bocó estava parado na rua vendo a moça bonita. Do gato, né? O episódio do gato. Qual é que era o nome do gato? O gato eu não sei. O gato eu esqueci o nome do gato do Kiko. O gato ou o Kiko. Eu sei que o Kiko tinha um cachorro chamado Madruguinha, mas o nome do gato eu não sei. O gato era o Massacote, é o né? Ele é um Massacote que pode ser um gato. É um Massacote. A dona Florinda, ela vive batendo no seu Madruga, e ela também, ela não gosta muito do Chaves, né? Ela demonstra, assim, que não gosta muito do Chaves, porque o Chaves é um menino sujo, tal, que vive na rua, tal. É. Ela meio que... E ela acha que todo mundo da vila é gentalha. Sim, gentalha. Sim, mamãe. Não, e manda o Kiko não se misturar com essa gentalha. Gentalha. O tempo todo. Em compensação, na vida real, né? A Florinda Mesa, ela é casada com o Roberto Bolanhos. Sim. Exato. O Chaves pegou a dona Florinda. Como assim, cara? Nossa. É, cara. De todos do grupo do Chaves, ela é a que tá mais inteirona. Né? Sim. Apesar de ela já ter lá os seus 60, quase 70 anos, ela é a mais, assim, que tem a aparência mais jovial de todas. Ela atuou em outras coisas, né? Ela foi atriz também de outras novelas, eu acho, lá no México, teatro, se não me engano, ela trabalhou. Sim, ela é uma atriz mega conceituada lá. Ela, na verdade, todos são, né, do Chaves. Mas ela, é, não só com o Chaves, ela já fez muitas outras coisas lá no México. Uhum. Isso. Mas desse ponto de vista, Cid, eu prefiro imaginar que o Chapolin pegou uma das mulheres que ele salva lá. Ah, também. É verdade. É melhor ver dessa forma do que ver do Chaves. É melhor. Eu tenho uma revelação também, cara. Revelação. Bombástica. Você tinha aí uma tesão pela... What? Não. Não mesmo. Pela dona Florinda. O Sage já assistia Chaves, ele tinha seus 16 anos. Que é isso? Época difícil. Flor da idade. Banhos demorados. Que é isso? Não, é... Anos e anos depois vendo Chaves, só bem anos depois que eu notei que a dona Florinda é a mesma que faz a Pops. Cara, na boa. Eu também demorei. Caraca. Não, pera. Sério? A dublagem me confundia. Não, é sério. Caraca, velho. É sério, velho. É tão diferente a dublagem. Tá brincando, cara. É a mesma atriz, cara. Cara, você não vê que é o mesmo rosto, velho. Pega a foto da Dona Florinda e pega a foto da Pops. Caralho. Não, caraca, é o melhor efeito de maquiagem mesmo. Ah, foda-se o Steve Jackson, cara. Puta, que pariu, cara. É porque assim, o Nhon é fácil de notar, um cara gordo. Não falei nem uma mulher não, qualquer. Beleza, ser, beleza. O Nhon eu sabia, cara. O Nhon e a Dona Neves são fáceis, né? É, o piloto era mesmo, Dona Neves. Não, o então, pai do Kiko, que era o Kiko, né? Pai do Kiko é muito comédia também. Então. Esse episódio do pai do Kiko aparece ele num cercadinho, tipo, ele é enorme. É. No cercadinho de pedra. Ele é pequenininho. Mesmo jogo de perspectiva que os Chaves pequenos chegando na vila. Não, mas então, a Pops, pra quem não sabe, a Pops, ela também é, já comentamos, né, ela foi interpretada pela Florinda Mesa, e ela é, na história da série, ela é sobrinha da Dona Florinda e automaticamente prima do Kiko. Pois é. Ela tem uma boneca, que é a Severina, se eu não me engano. Severina, isso. A boneca dela, e ela vive conversando com a Severina e usa a Severina nos momentos certos, né, ela esconde o negócio no vestido da Severina, a cola da prova e afins. E sempre a frase dela, conta tudo pra sua mãe. É. Cara, ela é realmente a Pops, caralho. E daí... Chega, Chaves! E se pensa que eu estou para morrer, está muito enganado. Eu ainda tenho muito pela frente. E também por trás, tá vendo? Além disso... Basta! Basta! Mas se o senhor... Basta! Você não sabe o que é basta? É a esposa do Basto. Bom, vamos falar do próximo personagem, que é um dos meus favoritos também. O Senhor Barriga. Quem não é, né, cara? Pague o aluguel. Zanon Barriga e Pesado. Não, é Zenon Barriga e Pesado. Zenon. Olha o nome dele. Cara, mas o Seu Barriga é aquele cara lá, o dono da vila, mas é o cara de bom coração, né, de uma certa forma. Não, na verdade ele não é dono só da vila, ele é dono de tudo. Ele é dono da vila, é dono do restaurante, ele manda na porra toda. O zelador do prédio de um amigo meu chamava Zenon. Olha aí. Será que ele é mexicano? Ser, cara. É. Não duvido, não. O problema é que toda vez que ele chega na vila, o Chaves recebe ele com uma pancada. Coitado. Ele sempre apanha e ele sempre vai pra vila pra cobrar o Seu Madruga, que tá devendo os 14 meses de aluguel, né? 14 meses de aluguel, né, cara? Sempre 14 meses. Sempre 14 meses. Só que também, às vezes, você vê ele indo cobrar o aluguel de outras pessoas. Aí é legal que você vê que todo mundo ali aluga apartamento dele. Ele é dono de tudo, tá ligado? Ele é dono da vila. Provavelmente aquela vila devia ser algum terreno que ele herdou. Ele construiu um cortiço lá e aluga, né? Apesar que eu não entendo a numeração daquela vila. Tem a Dona Florinda, que é o 14. É a vizinha dela, o 71. É a bruxa do 71. E seu Madruga é o 72, né? É. Cara, que numeração é essa? E o Chaves mora no 8, que ninguém sabe onde fica. E o da... Qual que é o lá de cima, que é o da Paty? Não sei, nunca mostrou o número. Não, mostrou. O número eu não sei. É, não, acho que mostra o número, eu acho. Que é. Não, 2. É o 2. Do 2? Eu acho que Nossa senhora. Não faz sentido, cara. Ah, não, é a casa 24, ó. A Glória e a Paty são da 24. É a 24, é verdade. A Glória, a Glória. Eu lembro da Glória chegando no seu Madruga. Eu sou a Glória, com certeza. Glória. É tipo a Femme Fatale, né, cara? Do universo do Charlie. Ó, eu mandei o mapa da vila aí, velho. O mapa? O mapa da vila não faz sentido a casa do seu Madruga ali, a posição dos quartos. É, não faz, porque o da Chiquinha tinha um L que saía, não tinha? Não tem espaço pra eu botar os quartos lá. Lembra que do quarto da Chiquinha dava pra ver o corredor, cara? Pois é, como? Não, na verdade, a casa do seu Madruga só tem um quarto. Isso. Na verdade, ela é um pouquinho mais pra frente e a casa da Dona Clotilde tem uma curva. Tá errado esse mapa. Não, dá pra ver porque, assim, ela tem uma janela no quarto da Chiquinha. É, então. Que dá de frente com a pia lá da que fica do lado da casa da Dona Florinda, entendeu? Do Satanás. Isso. Então, tem uma curvinha. É, então, é uma curvinha. Então, é esse L que não tem nesse mapa. Peraí, e esse terceiro pátio? Eu não lembro desse terceiro pátio. Existe que o seu Barriga já foi pra lá também cobrar aluguel. A gente nunca viu ele, né, esse pátio mais. É, a gente nunca viu. O pátio que ele rebocava era o segundo ou era o terceiro? É o segundo, que é o que tem a fonte. Isso, que tem a leite de burra. leite de burra. Exatamente. Leite de burra. Mas sim, o seu Barriga é um personagem muito carismático também, que eu adorava ele. Apesar de como ele ficar bravo toda hora, sim. Ainda mais com o seu Madruga, mas assim, o Edgar Vivar é um cara que ele vive e mexe e vem aqui pro Brasil. Ele vai vir esses dias. Ele vem esse ano, é. Não, eu já vi ele lá, tipo, o Panda falou no programa do Pânico ali, mostrando ele, né? Ele foi tão homenageado pelo programa do Pânico, mas ele já vinha aqui várias vezes. Já, o programa da Sônia Abrão, ele já apareceu também, muitas vezes. O fã-clube dele é muito forte aqui no Brasil também. É que assim, eu não sei se a gente chegou a comentar, mas assim, a fama do Chaves aqui no Brasil é tão grande ou até maior em alguns aspectos do que a no próprio México. Sim, exatamente. Não, claro. Pra você, só pra colocar uma... É uma coisa da atualidade, mas assim, pra vocês terem uma ideia de como isso é marcante pro povo. No filme do Capitão América 2, tem uma cena em que existe uma lista de coisas que o Capitão América tem que ver no tempo que ele tava congelado. E essa lista, ela muda de país para país. Então, cada país tem uma lista com coisas diferentes. Na lista do Brasil tem, sei lá, Xuxa, Mamonas Assassinas, e um dos itens é Chaves. E no México não tem. Não tem Chaves. Porque no México, o Chaves não é tão marcante como é aqui no Brasil. Exato. Porque assim, o Chaves era bom lá, era, mas ele tava no meio de muitas outras coisas. Aqui ele chamou muita atenção. Então assim, ele chega em alguns pontos até ser mais famoso aqui do que lá. Cara, o que o Bolanhos deve pro Silvio Santos não é brinquedo, porque, cara... Não. É como já falou que o SBT começou a exibir em 84 e não para de exibir. Desde 84. Exato. Então, na boa. É por isso que tem toda essa fama. Tá certo que tem uma fama recente agora por causa do desenho também, né? Voltou um pouco, né? Ah, mas o desenho as crianças não gostam tanto. Não, assim, na verdade o desenho ele serviu pra vender muito produto pra criança, porque eu já vi muita criança com o boneco do Chaves. Sim, também. Sim. Mas as crianças têm o brinquedo porque ele é parecido, mas o personagem de fato popular mesmo é o da série original. É o da série com original. Com certeza. E na própria série, uma coisa que a gente já até comentou por cima, mas que não dá pra ver, é o problema com a Chiquinha, que não tem a Chiquinha, né? Ela é substituída pela Pops, porque o direito da Chiquinha é da atriz, porque ela fez um quadro depois, um programa da Chiquinha, La Chilindrina. E ela conseguiu provar na justiça que ela que praticamente criou a personagem, né? Isso. Porque eu lembro que uma vez ela comentou numa entrevista que inclusive foi a própria mãe dela que costurou a roupa da personagem. Sim, sim. Ah, mas queira ou não, ela... Eu gosto muito do Bolanhos, mas queira ou não, quem que criou a personagem, os trejeitos e tudo mais foi ela. É, sim, O Bolanhos deu a ideia do personagem, mas quem inclusive, quem fez... entrando na polêmica, inclusive, eu acho que é errado do Bolanhos querer, tipo, que tudo seja dele. Apesar dele ter criado, os atores têm muita importância para a série. Sim, Eu acho injusto o que ele faz de não querer que os outros atores continuem usando daquilo, sendo que ele tem muito dinheiro e alguns estão vivendo na merda hoje em dia, sabe? Diz aí que não tem tanto dinheiro assim. Não, eu não acredito que ele deva ajudar os outros atores, não. Mas deixar os caras usarem os personagens, eu acho que era o mínimo que ele tinha que fazer. Só isso, sabe? Sei lá, é a minha opinião. Eu acho que ele é que é o errado na história. É, a questão de direito de imagem é uma coisa muito complicada, né? Assim, é... É, não, sim, é. Não vou entrar no mérito do direito, no mérito da legislação. Eu vou entrar na questão da história, do sentimento de uma pessoa pra outra, o entendeu? Ideal seria ter acontecido mais ou menos o que aconteceu, talvez, com o Kiko, né? Falou assim, olha, ok, os dois saem ganhando, né? Você usa o personagem porque tem essa importância, mas eu também ganho dinheiro com isso, se eu precisar fazer alguma coisa, eu faço. O caso da Chiquinha é exatamente isso, é que a Chiquinha não quer dividir nada, ela quer tudo pra ela, isso, né? Ela quer todos os direitos da personagem. Todos os direitos da personagem pra ela, então pega isso também. É, tem isso. Às também. Vezes ele não quer ceder todos os direitos, talvez se ela quisesse entrar num acordo, talvez eles entrassem. É, poderiam entrar num acordo. Mas a gente, é muito em si também, né? A gente não tem como saber. A briga era muito antiga pra gente entender tudo o que aconteceu de lá até aqui, exato, né? A gente não sabe o que a Chiquinha quer de fato. A atriz, né, a Maria Antonieta, e a gente não sabe o que o Bolanhos quer de fato, então a gente não tem como dizer. Afirmar nada. Isso, mas eu acho que por questões históricas eles não deveriam ter essa briga tão ridícula, vamos dizer assim, porque é uma briga ridícula. Tão longa, né? É. Pois é. Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... Falando do próximo personagem, que é um personagem assim, culto, inteligente e tal, mas tem uns pequenos problemas, assim, ainda mais na parte amorosa dele, que não é resolvido. Enfim, né? O Kiba, então fala do professor Girafales, ou mestre linguiça. O mestre linguiça, o... Ai, esqueci. Puta, eu lembrava todos os apelidos dele, agora não lembro. Ele tem um monte, né? Tem um episódio que eles começam a falar... É o quilômetro parado. Não tem o Mangueira de Bombeiro? É o Mangueira de Bombeiro, quilômetro parado. Quilômetro parado. Tem várias. Pra quem não sabe, o professor Girafales, ele foi vivido pelo ator Rubem Aguirre Fuentes. Aguirre Fuentes. Ele já morreu, infelizmente, né? Acredito eu. Eu achei que não morreu, não, mas ele passou tá um problema. Com problema de doença. É, ele tá com problema de saúde foda, ele engordou pra caralho. Eu tô matando o professor Girafales. É. Tá. Na história, o que ele faz? Ele é o professor de todas as crianças, né? Do Chaves, da Chiquinha, do Kiko, da Pop, da Patti, de todos os outros. Além disso, ele tem um caso com a Dona Florinda e ele vai na vila direto pra visitar ela e levar flores pra ela, né? E tomar uma xícara de café. Inclusive, um episódio muito bom é quando o Kiko vai e chega, de novo flores? Aí ela, você não gostaria de tomar uma xícara de café? Ele, de novo café? Toda hora, mesma coisa. É que ele começa a dar as opções, né? Nunca um carro? A toda vez. Não é no episódio do churros que depois ela oferece, acaba oferecendo até os churros pra ele? Sim, é. Ele fala que adora pois churros. É. Aí, ele fala que adora churros e aí o Chaves fica embaixo da mesa pegando. Embaixo da mesa, puta, é sensacional. Quem bota a mão no café, queima a mão. Ele põe o dedo no café, é muito comédia. O professor Girafales era um personagem meio chato às vezes, né? Não, ele era chato, mas ele tem as suas partes importantes, que nem o episódio que ele briga com a Dona Florinda, é muito legal. Que ele chora de amores por ela. Que eles tocam o violão. O episódio da carta, que ele escreve uma carta pra Dona Florinda e eles trocam por uma lista de supermercado do açougue lá do Seu Madruga. Ah, é? Que ela começa a falar, nossa. Ele chega todo romântico e ela tá putaça com ele. Ó, braços de galinha, pernas de galinha. Pernas de galinha, é verdade, pernas de galinha. Tinha uma lista, era de partes de carne, de das mais escrotas, assim. Cara, tem uma cena muito célebre, que eu gosto dele quando, na escola, ele tá bravo com os alunos, né, no final da aula, e fala assim, crianças, peguem os livros. Olha, enquanto vocês tiverem esses livros na mão, lembre-se, vocês serão gente de bem. Vocês serão gente sem nenhum escrúpulo, sem mal. Em outras palavras, enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. É, todo mundo solta. Todo mundo joga o livro fora. Ou se não, a aritmética. A aritmética. Ele passa o episódio inteiro e tentando explicar até hoje. Eu quero saber o que é aritmética até hoje. E eu não sei. Ou no Festival da Boa Vizinhança ele vai falar do Seu Madruga. Olha, lembre-se, esse festival foi todo produzido e dirigido pelo Seu Madruga. Mas por favor, não caçoem dele. Afinal, deve-se levar em conta que trata-se de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre diabo que mal completou o primário. Aí o professor, seu Madruga fica falando pra ele, para de falar, né? Não precisa. Ô, professor, não precisa. Não precisa. É muito elogio, cara. Calma. Eu vou ficar encabulado. Ai, cara, é muito bom. Mas apesar dele ser um cara meio, um personagem meio chato, ele tem essas cenas mais engraçadas, né, mais cômicas envolvendo ele. O episódio que ele desmaia e que ele acorda gritando gol! Não, cara, tem uma coisa que eu não posso negar, que é assim, teve uma das paradas da língua portuguesa que eu aprendi com o Chaves, aquele episódio O Kiko e Eu, que o Eu nunca pode ir na frente, que o Chaves falava Eu e o Kiko, ele não, o Kiko e Eu, o ele Kiko não, e eu e o Kiko, ele não, Kiko, ele falou, o senhor não tava lá. O burro vem na frente, né? O burro vem na frente, já pode passar. Ou quando tem aquela cena e fala assim, na escola, Godinis, me fala, dois pronomes. Quem? Eu? Muito bom, tirou 10. Tirou 10. Pior que esse repete uma vez com o Godinis e um com a Chiquinha. O mesmo... Ah, é, dois pronomes. A mesma piada. Tem um também que é o do que o Charles fala, mas como é que se diz? Mas como é que eu disse? Mas como é que se diz? Como eu disse e como é? E como eu disse e como é? Então, muito bom. É, como é que é, tia? Puta, muito bom. O que eu lembro muito é o que... Qual que ele perguntava pro Kiko, que era dos... Que ele perguntava dois exemplos de não sei o que, ele falava os samurais, não tinha um negócio assim? Vocês puta, lembram? Eu não lembro, cara. Cara, na escola tá cheio de quadros, assim, muito legais, né? Tipo, todo mundo gritando, discutindo os alunos, o Chaves o último fala, ah, aí tudo bem, é um professor linguista, assim, tá, como, Chaves? Não, mas é sempre assim, às vezes é com o Seu Madruga também, com o Seu Barriga também acontece isso. Ou o Nhonho, né, pergunta alguma coisa pro Nhonho e ele responde aí o Chaves, que burro, dá zero pra ele. É. Não, mas ele tá certo. Mas ele tá certo, Chaves. Ou o Kiko falando, tipo assim, já sei, é, carambola, melancia, fruta do conde. Não deu. Não, tem esse da escola, tem o genial também, que é aquele do desenho, da chiforífola. Desenha isso. É, não, mas, é, ah, mas tá igualzinha, não tá, professor? Ah, tá igualzinha, eu vou te dar 6. Ah, mas por que 6 se ela tá igualzinha? A máquina de escrever com uma tecla. Não, e a mensagem depois, cara, que a máquina escreve, cara. Que é o X. É. Ah, o sanduíche de ovo. O que é isso aqui? É a vaca e um pasto. Mas não tem nada aqui. Cadê o pasto? A vaca comeu. E cadê a vaca? Foi embora. Ué. O retrato do professor linguiça. Ah, você vai ganhar então essa caixa de bolachas. E o Godini sai fazendo a teste. Que ele joga a moeda e fica lá. Joga a moeda. Não, ele fala assim, não, já respondeu tudo assim. Não, eu tô conferindo as respostas. Só tô conferindo. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Pois não? Ah, eu estava entrando e encontrei este cãozinho que eu acredito ser seu. Ah, sim! Eu estava procurando. Obrigada. Por nada, dona Clotilde. Oh, que bom que você voltou, Satanás! Ai, que lindo! Papai! Pra fechar aqui então de vez os personagens, né, galera? Tem que falar o quê? A última personagem que acho que é mais marcante também desses personagens fixos, que é a Dona Clotilde, ou a famosa Bruxa de 71. Coitada da senhora, porra, chamada de bruxa, porra. Ela sofre bullying, né? A senhorinha que sofre bullying da criançada. A criançada chama ela de bruxa. É... E às vezes o Seu Madruga dá umas também de bruxa nela, apesar dela ser apaixonada por ele. É, então. Com certeza, né? É uma senhora solitária, né? Então ela gosta dele, né? Que vive sozinha, gosta de Seu Madruga. Só que a melhor cena dela é quando ela imagina que ela tá no concurso de Miss. Que ela começa a desfilar. Tem um monte. E aí o Kiko tá olhando. Cara, é sensacional essa cena. Cara, uma cena que eu adoro é quando o cachorrinho dela, o Satanás, né? Ela fica procurando o cachorrinho dela. Satanás? Satanás? Vem aqui, Satanás? Satanás? Satanás? Cadê você, Satanás? E todas as crianças. Ele tá chamando o diabo. Meu Deus, é uma bruxa mesmo. Ela tá invocando o diabo. Um outro episódio dela que é sensacional, que faz parte dos episódios perdidos, é o episódio dos espíritos zombeteiros. Ah, é verdade. Que ela vai e faz tipo, uma espécie de mesa branca lá com o seu Madruga e com a Dona Florinda pra chamar os espíritos. Porque os espíritos estão causando e aí tá o Chaves embaixo da mesa. E aí o Chaves começa a tremer e a mesa começa a tremer. É, mano, é muito bom esse episódio. São espíritos zombeteiros. Quando as crianças entram no quarto... Na casa dela, no né? No quarto dela, ó. Na casa dela e elas imaginam lá o que tem lá dentro. Lá. É uma bruxa, né? Um caldeirão, os gatos. Ela tá com o bonequinho, né? Do seu Madruga, ela joga o bonequinho do seu Madruga no caldeirão, é demais. Aí ela fala assim, quem está aí? É um gato! É um gato! Outro gato! Não, quem está aí? Aí o Kiko, miau! Aí depois a Chiquinha, miau! Aí quando é o Chaves, ele, outro gato! Outro gato! É muito boa ela também. Tem um que é genial, é que assim, não é tão dela, mas é o episódio que eles acham que o cachorro do Kiko foi transformado lá no regador, o Madruguinha. No regador, ele tá arrastando. É o Madruguinha, né? O pobre Madruguinha. O episódio do bolo também, que o Chaves vai, pega a varinha e o bolo só, aí ele vai e toca no bolo da Dona Florinda. Aí a Dona Florinda tira o bolo, quando ele olha, o bolo some. Ele fala que foi a varinha mágica. É a varinha mágica. O teu da torta, lembra? Que tipo, o seu Madruga fala que tem três pessoas que tem que chegar. Se for quem manda entrar, se você quer, você joga a torta. E se a outra diz que eu morri. Outra morreu. Morreu. Morreu. É, o da Glória. Vem a Glória, vem a Dona Florinda e a Dona Clotilde. A Glória, ele bate a torta na cara dela. Não, é isso. O correto era pra entrar, mas ele bate a torta, aí a Dona Florinda manda entrar e pra Dona Clotilde falar que morreu. Sensacional. É muito bom. Tem um episódio que a Dona Clotilde bate nele também, porque ela engana ele, que é muito comédia. Tem vários episódios. A Dona Clotilde, pra mim, é uma ótima personagem da série. Pena que ela não aparece tanto, né? Ela aparece menos que os outros. Nossa, eu tava vendo aqui a atriz Angelina Fernandes, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas na década de 40. Muito tempo, então, na juventude. Olha, o tempo é cruel, cara, na boa. Ó, tô vendo, não, mas eu peguei umas imagens dela aqui, ela realmente era muito bonita, ela não então, era feia, não. Então, não, o tempo não, é cruel, aqui, né, ó. Fazer o quê? É, o tempo é cruel, ela pegou a Dona Clotilde muito velha e ela também fazia uma maquiagem de velhinha, né, não dá pra... Ela era retratada assim, né, cara. Aí, novamente, sim, a maquiagem sim. Aí, ganhando da do Rob, provando. Ganhando da maquiagem do Hobbit. Saudades de Peter Jackson e os Oscars. É, então, porra, merecia. Chaves merecia o Oscar de melhor maquiagem e figurino. Olha, a gente também podia falar alguns personagens aleatórios, né, sabe? Tem muitos também. Tem o Jaiminho, o carteiro. Cara, o Jaiminho era genial, o Godines, cara. É. Pior também. Que a cidade existe, Tangamandap. A cidade não mexe. Tangamandap. Tangamandap. Né? É uma cidade tão grande quanto Nova York, né? Só que não tá no mapa. Não, mas tem vários personagens assim que aparecem pouco, aparecem um episódio só, aparecem em alguns, que nem Godines, tem a Patty, a Glória, tem a própria Elizabeth que aparece na escola de vez em quando. Ah, tem uns convidados também, o Hector Bonilha, né? O Hector por Bonilha, exemplo. É. Te perdoo. Te perdoo. Te perdoo. Te perdoo. Que ele faz um bonitão. Inclusive tem uma comparação que fizeram do Chaves com o Harry Potter, que o Hector Bonilha tá lá, né? Nossa. Que ele faz um bonitão, que é o Cedrico, não, o Victor Krum, que é o bonitão do Harry Potter. E aí no Chaves tem o Hector Bonilha. Uh-huh. Nada a ver, mas enfim. Mas é um personagem que a gente acaba conhecendo. E ele aparece um episódio só, né? Ele é uma participação especial, sim, claramente. Sim, sim. Eles demonstram isso, porque o cara era um ator top lá do México na época. E até hoje a gente conhece o cara, entendeu? O cara ficou na história aí por um episódio. Se você jogue ainda, amanhã velho será. A menos que o coração se sente, faz juventude. Bom, vamos falar então de algumas curiosidades, né, que a gente acabou encontrando sobre Chaves. Ó, que maravilha, né? Uhum. Bom, tem que falar assim que o primeiro episódio aqui do Chaves, né, que foi exibido no Brasil, foi o Caçando Lagartixas. Né, que pra quem vê a dublagem também, ela é muito diferente, né, do que a gente vê em Chaves. A voz, né, a própria voz do Chaves é uma voz diferente, você não sabe. Muito fina, né? Não só a voz, você percebe pelo figurino dos personagens que é diferente, a vila também é bem mais diferente, e a qualidade do episódio é muito inferior aos outros. Não que os outros sejam bons, Mas ela é muito mais inferior do que os outros, né? Não, nome, voz. A Chiquinha chorando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É o episódio que ele toma o veneno das lagartixas pensando que é limonada e tal. É bom. É muito estranho. Bom, o último episódio com todo o elenco, o original, foi o de Acapulco. Por isso que também tem aquela coisa de despedida que a gente vê, né? Ainda mais aquela musiquinha final também. Isso, é. Que foi também uma série de episódios extremamente engraçados, né? Foram. O Kiko lá com o óculos de mergulho. A cena da Dona Florinda enterrando o professor na areia. 3 metros, né? 3 metros. Ela começa no pé. Não, é muito comédia que ela começa na cabeça dele, aí ela vai indo. Aí ela chega no pé, 3 metros. Aí ela volta e tem pé de novo. Volta pé. Cadê a cabeça dele? Não faz sentido nenhum, cara. Aí você vê a Chiquinha, tipo, mega pequenininha, enterrada. O seu barrigão é uma montanha gigante, né? É, o seu barrigão é uma montanha gigante. É muito comédia. E no final eles cantam a música é Boa Noite Vizinhança, não é? Um negócio assim. Isso! Que seria realmente, tipo, um fim, né? Um fechamento. Essa ideia de tipo, deles darem adeus a essa família. Na verdade, esse episódio, ele foi meio que um um finale, vai. Ele foi um final de temporada, só que na próxima temporada que começou de novo, alguns personagens saíram, então acabou virando uma despedida, né? Sim. É um episódio triste, mas ele tem um significado bem interessante pra série, porque foi uma mudança forte, você tirar o Kiko e a Chiquinha, ela acha que ela continua depois desse. Mas nesse já não tem mais o Kiko, entendeu? Então é uma parada complicada. Tanto que o episódio seguinte foi o primeiro episódio que tá sem o Carlos Villagrán, que foi o tal episódio do filme do Pelé. Que também é extremamente conhecido, até hoje a gente fala. Então, tem muita gente que fala, pô, é filme do Pelé, não sei o que, o filme que ele fala é Fuga pra Vitória, que é com o Pelé e tem o Stallone. Vocês já viram esse filme? Não, eu já vi na TV a cabo, é muito, muito antigo, muito feio. É, então, eles estão no campo de concentração e eles têm que jogar, tipo, eles têm que ganhar o campeonato lá pra poder sair. Que o assim, então, mas na Stallone exibição é original, né, eles não falam filme do Pelé, era um filme mesmo do Roberto Bolanhos, né? Isso. E tal. Aí na dublagem brasileira fala assim, filme do Pelé, cara. É, o filme do Pelé que eles se referiam na época era esse filme, né, cara? O Stallone. Não, eu acho que não tenha outro filme que o Pelé participou. O Pelé não é lá um grande ator, né? O Pelé não é lá um grande ator. Na verdade, eu acho que falou assim, vou pegar uma personalidade e falar qualquer filme, sei lá, cara. Filme do Pelé, cara. Eu acho que não, provavelmente na época que eles dublaram, o filme devia estar em ascensão. Então acabaram falando, porque, porra, não é na época do Pelé, você ter o Pelé atuando com o Stallone não era uma coisa pequena, eu acho. Ah. Não é da minha época, mas eu acredito que não foi algo pequeno, foi algo que chamou a atenção da galera. É, esse filme, ele é de 81, esse Fuga pra Vitória. Não que seja um filme bom, mas... chamou a atenção. Pô, cara, esse filme, ele tinha o Michael Caine e o Sylvester Stallone, velho, né? Qualquer merda de filme não, velho. O problema dele era o Pelé, né? O problema dele era o Pelé. É. Enfim, eu não sei se realmente ele tá referenciando esse filme do Pelé. Pode ser qualquer outra piada, na boa. Pode ser. Eu acho que a dublagem foi o Pelé, mas virou um bordão que a gente usa até hoje. Preferia ver o filme do Pelé. Várias vezes eu já falei que eu preferia ver o filme do Pelé. Aí saiu o Pelé Eterno. Cara, sim, vamos ver no cinema ver o filme do Pelé. Olha que do maravilha. Pelé, né, cara? Outra curiosidade é que a bruxa do 71, ela recebe esse nome 71 em homenagem ao ano que ela entrou pro programa, que foi 1971. Também foi o ano de estreia, né, do Chaves. Olha, mas só. É que ela entrou um pouquinho depois, né, a bruxa. Também, não, né? Não tinha no começo. Depois que tinha definido já o elenco fixo e tal, né, ela foi uma das últimas a entrar. Sim, sim. E uma outra curiosidade que legal, né, o Roberto Bolanhos e Edgar Vivar receberam já um prêmio, né, em São Francisco, do fã clube oficial do Gordo e Magro, né, pela melhor caracterização da dupla. E, cara, é muito boa essa dupla, cara, como Gordo e Magro. É muito sensacional. Boa. Sensacional. Eles fizeram, depois que o Chaves acabou, o Bolanhos fez vários outros seriados. Outras sketches, outras coisinhas que a gente acabou vendo só agora nos episódios perdidos, que é na introdução de algum episódio tem alguma coisa. E tem uns episódios que o Bolanhos e o Vivar fazem dois ladrões que são engraçadíssimos. Os dois são muito bons. E é justamente essa caracterização do Gordo e o Magro aí que ganhou o prêmio. É muito divertido. É uma, tipo, vamos dizer assim, um easter egg. Não easter egg, uma coisa mais... Hoje pra nós é um easter egg porque não é tão popular, né? Você não vê na TV passando isso. Mas é uma parada interessante. Porque depois, até, se eu não me engano, não lembro que canal que foi, acho que foi na Band. Chegou a passar uns programas dele que eram feitos pós-Chaves. Acho que foi na Gazeta. Às vezes você tinha até alguma aparição de algum personagem da época do Chaves e tal. Mas também não durou muito tempo, porque a Band Gazeta não era um canal de grande proporção. E não passava em horário que a galera assistia, né? Então acabou não chamando atenção. E também ele já tinha esgotado muita coisa e usava muita piada repetida. Acabava ficando um pouquinho chato, né? Outras curiosidades, assim, uma delas delas é que em Tangamandapio tem uma estátua do Jaiminho Carteiro. Do Jaiminho Carteiro, é verdade. É claro, botou no mapa, cara. O cara botou tipo uma cidade de 10 mil habitantes, velho, no mapa. É uma cidadezinha muito pequenininha, né? Não dá nada. Eu já vi foto da estátua dele, é muito legal. Muito legal mesmo. É uma puta de uma referência, né? É, então. Outra coisa é que o Jaiminho e o Seu Madruga, eles nunca apareceram juntos. Porque o Jaiminho entrou pra suprir uma época que o Seu Madruga ficou fora das gravações. Exatamente. Então eles nunca contracenaram, apesar de na sua cabeça você nunca ter feito essa relação, eles não contracenaram. Tanto que nos episódios, por exemplo, do restaurante, que tinha muito Jaiminho, não tem o Seu Madruga. Inclusive, eles justificam isso colocando a Chiquinha vivendo com a bisavó, né? Ela mora com a Dona Neves. Sim, a Dona Neves. Que tem até as placas lá, DNRV, Dona Neves Velha... DNVR, Dona Neves Velha Reumática. Velha Reumática. Tem vários. As placas do restaurante lá, é muito comédia. Organização, não sei o que lá, pró-juventude. Pró-juventude. Uma torta para Jaiminho. É, uma torta para Jaiminho. Tem essas pequenas referências. É aí que a gente vê também, não tem o Kiko, não tem o Seu Madruga, mas tem a Chiquinha, né? Eles fazem uma dessas trocas aí depois de um tempo. Sim. Uma outra coisa também que eu acabei de descobrir, uma curiosidade, é que o Seu Barriga, ele mora na Rua Baleia, esquina com a Rua Cachalote, na Vila dos Elefantes. E ele tem um puta de um casarão, né? O casarão dele é do tamanho da vila. Tem, ó. É ele, totalmente. É o cara rico, né? De verdade. Ele é o cara, ele é rico de verdade, né? Exatamente. Na verdade, eles usaram o mesmo cenário, né, da vila, e brincaram que a vila tava em reforma, mas eles fizeram toda uma recaracterização pra virar a casa do Seu Barriga, né? As portas estão no mesmo... As portas estão no mesmo lugar, você percebe aí essa brincadeira. E uma última coisa que eu gosto também é as canções, que tem bastante chaves, nossa. Todo mundo lembra, né? Que bonita a sua roupa, boa noite, vizinhança, se você é jovem ainda, mais um monte. Isso. A minha preferida é a do episódio do Chapolin. Qual? Tem um monte. Tem uma palavra-chave que significa quem sabe. Tchui, tchui, tchum, clai. Tchui, tchui, tchum, clai. Tchui, tchui, tchum. E aí, é nesse que o Seu Girafales é um anão, né, velho? É. Puta que pariu, velho. Que o Seu Madruga faz o zangado. Ah, esse aqui é o zangado. Ele... É muito bom. Esse episódio, na verdade, não é nem do Chaves, ele é do Chapolin, né? Isso. O Chapolin entra no universo do Chaves e aí ele conta a história da Branca de Neve na escola. É bizarramente engraçado. É, Branca de Neve e o Sete Chapolins. Opa, Sete Anões, né, na verdade. E o Sete Chapolin, né? Essa história da Branca de Neve é demais, cara, sério. Essa recontagem da Branca de Neve é muito boa. É a melhor que tem até hoje pra mim. Cara, tem um monte de recontagem muito boa. Sensacional. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. Enfim, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Cara, a gente não falou do suco de laranja que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo. É verdade, a venda do chá. A tienda del chavo. A tienda del chavo. Del chavo. Cara, isso é uma das paradas mais engraçadas. Mas sim, mas é uma piada tão sem noção. Mas tem essa noção que não faz sentido algum, velho. É o suco de limão que parece de tamarindo, mas tem gosto de suco. É suco de limão que parece de laranja, mas tem gosto de tamarindo. Viver um suco de limão. Mas o que é de limão, que parece de limão ou que tem gosto de limão? Não faz sentido nenhum, cara. É muito... E é tipo, o que é um tamarindo, né, cara? Eu nunca vi um tamarindo. Eu já ouvi falar de tamarindo, mas eu também nunca vi, nunca comi. E depois também tem o Kiko pega e arruma a vendinha dele. Ele faz uma vendinha super foda. Aí o Seu Barriga vai lá e derruba do Chaves. O Seu Barriga vai lá e dá um dinheiro pro Chaves refazer tudo. Aí o Kiko vai e joga dele no chão. É, pra que deu dinheiro. Aí ele estende a mão. Seu Barriga dá o endereço do psiquiatra. É muito comédia. Você fala a cena do churros também, né, cara? Que é lendária. Churros. O Seu Madruga, me dá um churros. Ah, mas assim, como não, sim, como é teu dinheirinho. Mas me dá um javinho. Sim. Opa, muito bom, muito bom. Mas como não, Chaves? Aí chega a Dona Florinda. Muito bem, Seu Madruga. Você vendeu tudo, assim. E cadê o dinheiro? Não, sabe o que? Foi, mas é que veio alguém que comeu tudo, assim. Foi eu. Esse episódio é sensacional, cara. Esse episódio é muito bom também. A lição, a mensagem que ele passa, né? Sim. Ajudar o próximo e tal. É bom ter vizinhos como o senhor, Seu Madruga. Cara, é muito legal. É, no final eles terminam amiguinhos, né? O Seu Madruga e a Dona Florinda. Mas no próximo episódio eles já estão brigando de novo. Não adianta nada. É, vale ressaltar, assim, que o Chaves, ele tem alguns episódios um pouco com a carga dramática bem mais pesada, né? O episódio do De Jejum, por exemplo. Tem o episódio do ladrão, né? Que chamam o Chaves de ladrão. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Tem o do ladrão. O do ladrão é bem triste, na verdade. Eu ficava meio bolado com esse episódio. Eu ficava muito triste com o episódio do... Acho que era do Natal, que o Kiko ganhava uma porrada de presente. Aí o Chaves tinha uma espécie de sonho. O aniversário do Kiko, que ele fica sonhando a brincadeira sem parar lá. Isso. Cara, isso é muito pesado, assim. Porque apesar da gente ter uma brincadeira com ele morar no barril, com a questão dele ser pobre e tal, mas é uma realidade. Ele era uma criança, né, cara? E ele era privado de diversas coisas. Ele tinha uma criança que tinha tudo do lado dele, né? Isso é uma parada complicada. Exatamente. Ele tinha essas críticas, né, cara? E que até pra uma criança, a criança entendia a seriedade daquilo. Sim, não, ele reflete, né, o que você observa aqui à volta, sabe? Tem um pessoal morando num cortiço, um garoto pobre de rua, tem um senhor velho desempregado, coitado, arrumando um emprego, tem uma senhora que já foi de uma classe um pouquinho mais alta, né? Agora ela tem obrigada a descer, né? Por causa que o marido morreu, a fonte financeira. E tem outros personagens, né, que tentam viver essa realidade. E a gente acaba se acostumando de uma certa forma. Não à toa é fenômeno na América Latina, porque a América Latina tá cheia dessas situações. Essa é a realidade, né? É a crua realidade. A realidade na América Latina é essa, né? Da população pobre, né? É um seriado bem que demonstra, né, o país emergente, né, no caso. A realidade. E tanto é que eu acho que talvez, né, na minha concepção, seja isso que faz a série ser tão popular aqui, porque ela parece um pouco, né, o que foi a época para os brasileiros, entendeu? Ela tem essa semelhança aí, porque a gente tem o México, que é um país muito parecido com o Brasil, né? Sim, a realidade, né? Pessoas passam fome, vivem muito mal no aqui, talvez assim, nos Estados Unidos não funcione tão bem, quem sabe? Mas aqui sim, a realidade sim. É muito próxima, é muito, né, parecida, né? Talvez isso que tenha tornado o negócio tão popular. Com certeza. Uhum. Sonhei essa noite com a parada das crianças. Enfim, galera, vamos para as considerações finais, então, sobre esse programa da Chaves? Isso. Quem quer começar agora? Eu acho que Chaves é um seriado, assim, que marcou a minha infância, a minha adolescência e a minha idade adulta, vamos dizer assim. Porque eu assistia quando eu era criança, eu assisti na minha adolescência e eu assisto hoje quando passa. E já peguei um dia, eu e meu irmão fomos assistir no Netflix episódios aleatórios, os perdidos, né, os espíritos tombeteiros e mais algumas coisas aí. Então, assim, é uma série muito legal que tem uma mensagem, é claro, é uma comédia muito simples, que não abusa de mulher pelada, de palavrão, de putaria pra chamar atenção. É claro que na época que ela foi feita pra um público infantil, hoje é mais adulto que assiste, mas ela tem a mesma força, tanto pra uma criança quanto pra um adulto, então é isso que faz ela ser uma série tão popular. Então eu acho que não tem muito o que dizer, o Chaves é uma parada foda. Quem não gosta de Chaves, pra mim, é uma pessoa sem infância, sem caráter. Eu acho que é desvio de caráter, igual o arroz com feijão da Adri lá. Olha aí. É um desvio de caráter não gostar de Chaves. Inclusive tem uma menina no serviço esses dias, que ela falou pra mim: eu não sou muito fã de Chaves, não. Eu falei: você tem um desvio de caráter. Como assim, cara, você não gosta de Chaves? Entendeu? Como assim, né, cara? Como assim, né? Que raios de pessoa é você, né? Mas é isso. Chaves é uma parada muito legal e que eu quero assistir até eu ficar velhinho. E vou assistir. Pô, eu posso falar assim que Chaves é um programa, desde que eu me lembro como gente que tava passando Chaves na TV. A gente acabou crescendo, né, vendo Chaves. Fez tão parte da nossa cultura, sabe, da nossa infância. Uma coisa tão velha. Mas assim, as piadas, assim, elas parecem bem atemporais também. Tirando umas coisas que ele cita, assim, né, que te jogam em tempo. Lema Oriental, Ocidental, Barbiroto e tal. Né? Mas assim, são coisas que funcionam até hoje no dia a dia, cara. Um monte de coisas. E assim, ele vai no cansaço, na repetição. Mas em um certo momento você acaba aproveitando, né, todas essas piadas. Ela se torna previsível por todas as vezes que você já viu, né? E não tem jeito de você não dar risada naquelas coisas. Pô, você sabe o que vai acontecer. Eu diria mais, Cris. Ela não se torna previsível. Quando eu era criança, ela já era previsível, entendeu? Então. Sempre foi, né? Sempre foi previsível. Não, e depois a gente já viu 50 vezes a mesma piada e a gente ainda continua dando risada da mesma piada. Na boa, é tranquilo. Você pega esses personagens, você adora um monte deles, você ganha simpatia, cara. O Seu Madruga, por exemplo, é um personagem extremamente simpático, né? Mas população aqui brasileira e tal. Quem não gosta dele, né? Porra, o Chaves, sabe? Seu Barriga, um monte de gente mó legal, sabe? Então, é um programa que eu acho um humor simples, mas de certas formas, inteligente de alguns momentos. O roteiro que o Roberto Bolanhos faz também, eu acho bem sacado, bem legal. Alguns sketches de humor bem feito pra América Latina, que funciona muito pra América Latina, eu diria. Pra população americana, talvez não, norte-americana, não sei se funciona ali e tal, né? Uhum. Mas assim, é uma coisa muito legal, temporal. Fala de uma dura realidade, a pobreza, o pessoal morando no cortiço, o herói humilde, quase um mendigo e tal, tenta viver na vida, sobreviver. É um cara que ele tenta se preservar a sua inocência, mesmo sendo uma coisa na década de 70. Mas assim, é uma coisa que é um garoto mendigo que a gente gosta dele, né? É interessante isso. E é por isso que o Chaves é um programa que eu adoro pra caramba. Eu vejo toda hora, não me canso de assistir. O do Chapolin também, aquelas partes de reflexão, a parte de ele retrata outras histórias, lendas e contos, eu adoro pra caramba. É por isso que eu gosto muito, assim, do trabalho do Roberto Bolanhos. E é por isso que eu gosto muito do Chaves. Eu acho que é por isso que as pessoas têm que assistir também, viu? E quem teve infância assistindo Chaves e gosta, cara, parabéns, hein? Na boa. Se você não gosta, aí você tem um problema, viu? Desvio de caralho. Se você assistiu na infância, sua infância foi foda. Agora eu quero ver alguém que não assistiu na infância. É, o cara falou, não curtia. Eu não vi. Não, duvido. É o garoto leite com pera, sabe? É assim mesmo, né? Bom, pra mim, eu acho que realmente eu só vou reafirmar o que já foi dito pelo Seiji. É, eu acho que realmente o mérito do Chaves é esse humor, um formato de humor antigo, né, que infelizmente hoje você já não tem mais esse humor sendo produzido. É um humor que, por exemplo, é muito próximo do humor que o Golias fazia, que eu gosto muito, né, que é esse humor de piadas... Piadas rápidas, piadas simples, mas que você dá risada, não precisa ser algo construído. Hoje a gente tem o humor da piada construída, a piada inteligente, humor inteligente, né? Você tem que ter uma base cultural, você tem que ter uma análise da sociedade, e aí você subverte isso e faz uma piada. O stand-up surge assim. A gente pode colocar aí nos Estados Unidos na época do Seinfeld, mais ou menos. Mas o anterior a isso é esse tipo de comédia. Ele é um descendente dessa piada, por exemplo, como Seiji usou o ótimo exemplo, o Gordo e o Magro, que é a piada simples e situacional, que vem nesse tipo de humor puro, nesse humor simples, e que cativa. Eu acho que a sinceridade, a simplicidade é a grande fórmula desse roteiro. É uma comédia, como a gente falou, é muito difícil quem acha sem graça, ou que a pessoa fala, puta, eu já cansei desse episódio de Chaves, eu não vou assistir. Porque é algo tão simples e tão legal, que você vê 10 vezes, você dá risadas 10 vezes, você quer ver de novo. E, obviamente, tem o mérito do Bolanhos, que sabia escrever muito bem, é um roteiro muito bom, personagens extremamente bem criados pelos seus atores, a gente já falou aqui da interpretação do Kiko, da interpretação da Chiquinha, da interpretação do Seu Madruga, e todos eles construíram excelentes personagens que vão ficar na nossa memória, e que, assim, a gente adora até hoje. Como o Kiba falou, eu vi na minha infância Chaves, imagina se o Seiji falou isso, imagina eu, desde que eu me entendo por gente, eu vejo Chaves. Se o Seiji viu quando criança, obviamente eu vi. Na minha adolescência eu vi Chaves e hoje eu continuo vendo Chaves, óbvio, menos por falta de tempo. Os horários que passam são horários hoje tão bons, não é o horário que eu tô podendo ver, mas sempre que eu posso eu assisto Chaves. Tá passando, eu vou parar pra assistir, entendeu? Porque é uma comédia que eu gostava antes e eu gosto hoje. E esse é o grande mérito, é a questão realmente da temporalidade. Algo bem feito tende a ser atemporal ou envelhecer muito menos rápido do que outros tipos de comédia. Bom, então eu acho que é realmente isso, assim, esse é o grande mérito de Chaves, é algo que não precisa ser profundo e não precisa ser tão grandioso pra ser tão fantástico, entendeu? É uma comédia simples, sincera, e que vai continuar cativando, eu espero que continue cativando as pessoas por mais 20 anos, enquanto o Silvio Santos estiver vivo e continuar mantendo Chaves na grade, né, velho? Isso. Ah, mas se as filhas dele assumirem, elas não vão ter coragem de tirar, não. É, bem provável que não, né? Porque se ele precisa subir a audiência em um horário, meu, põe Chaves. Põe Chaves, né, cara? Põe Chaves, entendeu? É isso. Bom, eu acho que Chaves influenciou aí uma geração, sem inovar muito, sem muita tecnologia, com estilo Chaves de ser, né? E com aquele mesmo estilo de comédia boba. Lembra até um pouco Charlie Chaplin, aquela comédia simples. Claro, com o que eles conseguiam fazer com a tecnologia da época. Mas, mesmo assim, conseguiu aí influenciar uma geração. Pode ser que não lá no México, mas pelo menos aqui no Brasil, conseguiu criar uma legião de fãs de uma maneira incrível. Tem lá sua simplicidade e tudo mais, mas ele traz com essa comédia meio boba, e não só isso, também com um pouco de crítica em alguns episódios e tudo mais. Eu acho que o mais legal do Chaves é isso, né? Essa simplicidade, tudo isso que representa a Chaves pra gente, essa comédia boba, essa comédia legal, sem muita pretensão, e é isso aí. Eu gosto muito de Chaves, eu cresci vendo Chaves, e eu tenho esse sentimento, eu acredito que muita gente tem, assim como a gente já disse, né? Eu acho que quem não gosta de Chaves tem um desvio de caráter. Mas é isso aí, eu acho que Chaves tem muita influência na gente, e quem não viu precisa ver, e acredito que dificilmente não irá gostar. Bom, galera, enfim, espero que vocês tenham curtido o podcast de Chaves, né? Isso, exato. E a gente vai lá, e aí baixa o podcast, e aí comenta, é isso aí. Exato. E ninguém tem paciência com a gente. Ninguém tem paciência com o Mugi. É, com o Mugi. Tinha que ser o Mugi de novo. Ninguém tem paciência com o Mugi. Ele é aquelas bochechas de bulldog velho. Assim mesmo. Enfim, galera, espero que vocês tenham curtido o podcast e falou, então. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou. Falou, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Aê, caixa de entrada. I will not leave a letter, nothing at all. I'm sure you won't notice that I'm even gone. I won't break this silence we shared for so long. I will be strong. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aê! Os outros permanentes estão de volta. Aê! E com sono também. E com sono, os dois. Um acabou de acordar e o outro quer dormir, né? Ah, que tristeza. É. Bom, vamos começar então o nosso Caixa de Entrada passando alguns avisos rápidos. Pra quem não conhece o nosso site, ou tem, qual é o nosso endereço? É o www.projetoxpodcast.com.br. Isso. Pra quem quiser mandar e-mail, é contato@projetoxpodcast.com.br. Pra quem quer saber o nosso Facebook, é o facebook.com/projetoxpodcast. Sim, e o Twitter, @projetoxpodcast. Segue a gente lá. Agora vamos então começando o nosso caixa de entrada, que tem um monte de coisa pra falar, vamos lá. Caraca, a gente tem muito recado. Um monte de recado. Bom, pra começar, essa semana a gente teve duas postagens. Olha aí. A primeira foi um projeto que a gente lançou agora, né, o Projeto X Indica. Primeira edição, botando recomendações nesse aqui de animes que você deve ver. Logicamente vai ter outras indicações de outros temas também, né? Exatamente. É, mas aí se você quiser ver o que, que a galera recomendou aqui de anime, vai lá na postagem, link aqui no post, tá bom? Exatamente. Sim. Dá aquela checada lá, dá uma comentada, se não quiser comentar, dá um share pelo menos, alguma coisa aí. Então é bom comentar, comente. Sim. Tem que comentar mais. Ah, o próximo recadinho que a gente tem é o Projeto X Playlist que a gente lançou, né, o 16, que é o de bandas britânicas, parte 1. Sim. Muita gente tava perguntando por que a gente não escreveu sobre as bandas clássicas e tudo mais. Gente, é só a parte 1, tá? A gente até descreveu lá dizendo que a gente vai botar as primeiras partes só de bandas modernas, né? Sim. Então a próxima parte que chegar vai ser com as mais clássicas, né? Queen, Oasis e por aí vai. Pois é. Então, galera, calma aí, aguardem uma parte 2 e quem sabe outras partes também. De banda britânica não falta. Tem um monte, cara. Outros recadinhos básicos rapidinho, né, que tem o Tô Com Fome 82 e 83, participação do Mugi. A 82 ele falou de HQs versus mangás e na 83, desenhos versus animes. Isso é muito injusto, porque, tipo, o Mugi é o cara que mais vê coisa oriental na Terra, né? Eu acho que ele foi pra defender o lado mangá, né? Não, ele defendeu o lado oriental, né? Teve uma galera lá que defendeu o lado ocidental. Então, se você quiser ouvir a opinião do Mugi e outras pessoas lá, então escutem, eu Tô Com Fome 82 e 83. Links também no post. E pra quem tá afim de votar no nosso querido cabeça, exatamente, votem no nosso cabeça, no nosso cabeção, você dá uma passadinha lá no GameTrack 105, o Blog Versus, né, isso era. É Season 2 já essa, né, o quarto episódio, que a gente tá competindo contra o Phoenix Down, pra quem não conhece, é o blog de jogos, bem famoso, que saiu do Nowload lá, e... Cara, vocês têm que dar uma olhada. Voltem no cabeça. Ele tá desesperado pedindo pra todo mundo lá. Tô brincando. Mas, bom, dá uma passada lá. GameTrack 105, link na postagem. Sim, por favor, galera. Vou passar rapidinho também dois agradecimentos, né? Pra pessoal de podcasts, né? E videologs, né, que recomendaram a gente também pela internet essa semana. Ah, que maravilha. Isso, é verdade, né? Eu vi. O primeiro agradecimento pro Comentadores, né? Edição 23, onde teve um quadro deles que eles falaram dos podcasts que eles escutaram essa semana e o que eles recomendam. E o Igor Gudima recomendou recomendou a gente, recomendando o Projeto X Playlist 14, falando de Tokusatsu de Super Sentais. É, olha, exatamente. Que maravilha. Eu tô feliz, cara. Eu acreditei isso daí, cara. Então, tá olha aí. Seja aí, nas paradas de sucesso. Valeu, cara. E um outro agradecimento também, né? Tem esse videolog, né? O Co-op 24, que tem o Zabuzeta e o Snake, né? Eles falaram no podcast de games e eles estavam falando... Eles citaram a gente também, né? O de podcast, então... Exatamente. Eles estavam... Que eu acho que eles gostam de escutar também. Isso. Sim, é, eles recomendaram, gente. Eu acho bacana, cara. A gente recomenda tanta gente, né? Eu fico feliz quando recomenda a gente. Significa que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Sim, então, ó, agradecimento a esses dois aí. A gente põe o link também na postagem, viu, galerinha? Exatamente. Por favor, viu? Bom, então agora vamos começar os nossos e-mails, Otens. O nosso primeiro e-mail de hoje é do Guilherme Bergamin, 20 anos, São Carlos, São Paulo. Eu adoro. Cara, eu sou apaixonado quando uma pessoa bota tudo bonitinho. Nome, idade, cidade, tá ligado? Que bom, né? Esse cara é sensacional, né? Então, ele fala, salve, salve, galera do Projeto X Podcast. Esse foi o último episódio, foi bem massa. Gostaria de fazer algumas ressalvas a comentários feitos no podcast por vocês. A HQ original é bem interessante, mas não é a melhor coisa dos quadrinhos. Como vocês disseram, ela tem uma linguagem muito lenta e na cena clímax dela, em que a Kitty se materializa e dá uma ombrada na mutante Sina, fazendo ela errar o tiro que ia matar o senador, é bem corta-gozo, muito sem graça. A gente falou que ele é um bem Fordhamis mesmo. A gente tá falando do X-Men, né, o Dias de um Futuro Esquecido, a comics. Créditos de conjugações diferentes. que saiu o filme agora, assistam o filme, tirem suas conclusões. É assim, eu achei que o Bryan Singer tentou arrumar uma cagada que já existia, ele botou umas coisinhas nada a ver, mas ficou daorinha, o filme ficou... Legal. Ah, você já viu, né, Otens? Ah, vi, olha, sim. Eu vou dar spoiler aqui, né, mas... Não dá não, cara, porra do filme. É, tipo, pô, que sacanagem. Aguenta aí. E quanto à escolha do Wolverine, esse é fato de culhão em explorar outros mutantes. Porque contando com este, temos 7 times, dos quais 6 são protagonizados pelo Carcaju. Isso é verdade. E pois todos é. São Wolverine e seus amiguinhos. O melhor de todos, até no momento, é o First Class. E coincidentemente, é o único que não é protagonizado pelo Wolverine. E por sentido, é um dos melhores que tem, né? O Wolverine aí não protagonizou o First Class, apareceu só em uma cena. É claro. E eles, cara, eles pagam tão pau, é verdade isso, do Wolverine, que eles exploraram até essa cena que ele aparece no First Class, tá acreditando? Nossa, que maneiro. Enfim, né, é bom a gente não falar muito mais coisas pra não dar mais spoilers, né? Né? Pro pessoal. É, fora o spoiler que ele deu, que a gente provavelmente cortou, ele pede pra gente continuar fazendo um bom trabalho. Muito obrigado, Guilherme, e continue mandando e-mail. É, e Guilherme, você ficou contando o final do filme aqui pra galera, mandando assim um e-mail, porra? Spoiler no e-mail, cara, isso é muita sacanagem. Porra, não faz isso não, que sacanagem, cara. É, exatamente. Pô. Mas tipo, uma coisa que todo mundo sabe é que vai ter a Era do Apocalipse. O próprio... Não, isso já tá em produção, né? Daqui a 2 anos, sim. Né? Que vai sair. E vamos ver o que eles vão fazer, né? Interessante. Deve ter mais spoilers do filme. Ah, rapaz. É. Enfim, né, ô Guilherme, agradecimentos, mas não faça mais isso, não fica dando spoilers do filme. Não mande spoiler, cara. Por favor. Tipo, eu sou o cara mais tolerável com spoilers na staff, mas o pessoal não é, tá ligado? Eu não me importo mesmo em dar spoiler ou receber spoiler, mas o pessoal na staff não gosta, então, tipo, não mande, cara. Por não favor. Faça isso. O próximo e-mail é do Rafael Padilha, que ele fala assim, e aí, galera, beleza? Espero que sim. Sobre o cast, eu não tenho muito pra falar sobre o quadrinho em si, já que vocês falaram tudo o que eu podia argumentar sobre o mesmo. Sendo assim, eu vou falar sobre o universo cinematográfico dos nossos queridos mutantes, e bem, eu particularmente gosto dele, mas eu estou com certo medo desse filme. Não porque vai ser uma merda, porque não vai seguir os quadrinhos, mas porque eu sempre vi o First Class como um reboot dos X-Men no cinema. Pra mim, a ideia deles era pegar as primeiras histórias como base, digo, na questão da roupa e personagens jovens. E foi muito bacana, mas pegar isso e costurar com o que já foi construído antes, eu achei um tanto estranho, sei lá. Acho que é porque eu comprei demais essa ideia do reboot. Olha, tem gente que tá com medo mesmo, né? Assim, muitas coisas estão meio erradas, né? Por exemplo, o Bolivar Trask no X-Men é um negão de 2 metros de altura. Nesse, né? Eles botaram o anãozinho do Game of Thrones. Ah, não, mas isso aí é adaptação. Não tem problema. É, isso aí eu não me importo. Mudança de ator, isso daí é o de menos. Mas existem coisas naquele sentido do Wolverine, da Kitty, que eles explicaram. Tem uns negocinhos assim. É, tipo, a falta de mutante, ele dá a entender também algumas coisas, assim, que... ler mais os X-Men, vai perceber. Ele tenta corrigir a cronologia que já tá errada, entendeu? Conclusão, Tenshi, foi satisfatório ou não pra você? Cara, é o que eu falei, eu gostei. Eu acho que eu dou por enquanto, um 7. Maravilha. Eu não sei, porque, tipo... Eu acho que eu teria que ver de novo pra pegar algumas coisas, mas eu daria um 7, 7,5 pra ele. O filme é da hora, acho que é divertido, entendeu? Bom, então, galera, vocês podem assistir o filme na boa, acho que vocês vão gostar, né? Tem gente que não tá gostando do que eu tô vendo na internet, mas... Eu acho que tá ficando positivo o resultado. O cara, eu acho que não seja a culpa do Bryan Singer, né? Porque ele pegou uma merda foda aí. É, difícil também essa linha de continuidade, né, cara? Porra. Exatamente. Complicado. E é exatamente o que o Padilha falou. Ele falou que, tipo, achava que era um reboot. Eu achava que era um reboot também, entendeu? Mas eles quiseram pegar bem do comecinho mesmo. Mas não, ela, tipo, na cronologia tá toda quebrada, então, tipo, você tem cenas de um filme que estão antes desse, depois desse. Enfim, né? Pra terminar, Rafael Padilha só quer dizer uma coisa. Porra, Mugi, você não teve infância, cara? E aqui ele tá falando da dica do podcast, né, que a gente lançou agora. E vai explicar as dicas também. Saquei. Cara, enfim, né? A gente fala mesmo. Porra, Mugi, você não teve infância. É só abrir um thread aí nos comentários. Thread para botar o porra Mugi. Sim, galera. Põe de novo um novo hashtag porra Mugi. Hashtag porra Mugi aí nos comentários. Nosso próximo e-mail é do Mega Mendigo. Ele fala, galera X. Dias de um Futuro Esquecido é uma história muito boa. A questão do tipo de narrativa que ela possui é uma característica da época, pois as HQs eram assim. O que eu acho mais interessante nessa história, futuro, apocalíptica, é o fato dela ser muito curta. E mesmo assim, ela é capaz de trazer uma temática bastante rica e, por que não dizer, inovadora para a época, é claro. Sim, viagem no tempo é sempre complicado, que a gente até falou, né? Porque ela é bem curtinha mesmo, cara. Assim, tipo... São duas edições? Duas edições, cara. Então você tem, assim, tipo, algo muito curto mesmo. Outra coisa também que a galera fala bastante disso é o que acontece. É, Dias de um Futuro Esquecido, você consegue mexer sem ser a kit, entendeu? Então você tem, tipo, na animação que a gente comentou, que eles mandam o bicho. Ou você tem no filme que eles mandam o Wolverine. Eu acho que não precisa ser a kit, entendeu? Pra... Ah, sim. É só mensageiro. É só mensageiro. Isso pode mudar. Como foi dito no podcast, não se trabalha muito com a história sobre realidades alternativas. E esse foi um grande marco para a mutandade em geral. É, isso existe, né? Então... Só pra fechar o assunto, um pequeno ponto que senti falta na hora do resumo da história foi não terem falado nada sobre Rachel Grey, pois a mutante telepática participa da história em questão, jogando a mente da Kitty no passado, sem contar que a personagem posteriormente volta no tempo e entrega por um bom período a equipe dos X-Men. Tinha uma ótima história. Verdade, mas o foco não era nela, né? A gente comentou um pouco... acho que a gente falou um pouco dela. Ah, rapidinho, né? A participação dela, ainda mais na luta lá. Vendo a morte, né? Naquela historinha. Sim, eu acho que o nosso foco exatamente não foi falar dos personagens que viajam no tempo, né? A gente queria mais envolver com o arco, né? Como eles poderiam adaptar. Então, eu acho que se fosse falar da Rachel mesmo, eu teria que falar mais na outra história, o Dias do Futuro Presente, que eu não gosto. Eu acho ruinzinha, né? É, exatamente. Mesmo assim, né? Valeu pelo e-mail também, Omega Mendigo, pela sua mensagem. Tá de certo? Novo, né? Valeu, obrigado. Mega Mendigo. Jutan. Próximo e-mail do Pedro Dias. É por aqui mesmo que eu mando, cê? Sim, caro amigo, assim, de primeira viagem que manda e-mails, né? Pra cá. Exatamente. Ok, se não for, me digam para onde eu mando, please. Mande e-mails para cá quando você for chutar dicas, tá? Por favor. Essa é o mais importante de todos. Exatamente. Bom, primeira vez que eu mando, então ainda estou meio perdido. Então, primeiro eu quero começar a falar aqui do podcast de músicas que ninguém gosta. Bom, vamos lá. Que nem quase todo mundo por aqui, eu gosto de rock, tendendo principalmente para o hard rock. Acho que quem acha que rock não é ruê é porque não entende inglês. Verdade. Olha, essa indireta aí eu não gostei, não. Que coisa. Eu não gostei disso, não. Eu não tenho 118 no TOEFL pra não saber falar inglês, velho. Que coisa. Bom, uma das coisas que me dá uma certa vergonha de gostar, apesar de achar ela muito boa mesmo, é a Adele. Mas a Adele até que tem umas músicas boas, velho. Mas a Adele é boa, pô. Porque a Adele é escrota, é diferente. Ah, não. A cantora é escrota. A música, ela canta muito bem. Ela tem uma voz muito bonita, cara. Pô, só porque ela é gordinha? Caramba, coitada. Acho que porque como ele é hard rock, né? Eu senti aquela vergonha. Pô, eu curto a Adele, mas eu curto aquele... Que isso? Metal pesadão, tá ligado? Muito louco. Mas não, cara. Ela tem uma voz muito boa, cara. Sim, sim. Muito bonita, por sinal. E aquela música Skyfall dela sensacional. Adoro. E aí, continuando. E mal vejo a hora também de assistir X-Men. Dias de um Presente Futuro do Pretérito Passado Imperfeito Esquecido. Passado Imperfeito Esquecido, caraca. Mais uma conjugação. É importante separar as mídias. Não esperar que cinema e quadrinhos sejam iguais. E aqui também ele vai mandar o chute. E ele também acertou. E a gente vai falando lá no finalzinho desse caixa de entrada. Exatamente, beleza? Isso. Ô, Pedro Dias, então agradecimentos também pelo seu e-mail. E sim, quando vou mandar chutes, mande para cá, pelo e-mail. Over. E o nosso próximo e-mail é do Dani Cristófanos Fernandes. Estou muito meio atrasado com vocês, então vou dar uma comentada rápida sobre os três últimos episódios. O 86, que é o de anti-heróis, pra quem não sabe, tá? Sim. É dedicado aos nossos amados anti-heróis. Foi muito legal, mas acho que forçaram um pouco a barra em classificar o Darth Vader como anti-herói. Não dá. Embora tenha uma origem trágica e uma redenção no final, as atitudes dele no filme mostram que ele está disposto a fazer tudo para manter o poder. Acho que não manter o poder, cara. Porque o objetivo dele não era manter o poder. O objetivo dele era, entre aspas, acabar com a desigualdade. E ele achava que pelo meio do Império ele ia conseguir fazer isso. Se você vê nas HQs, no Universo Expandido, com o Darth Kaidos, ele também tenta a mesma coisa, entendeu? É, eu espero que o J.J. Abrams puxa um pouquinho pro Darkhold. O cara destruiu um planeta inteiro só pra conseguir o que queria. Ele mata seus comandantes sem o menor remorso, além de cortar a mão do próprio filho, o tornando um dos maiores vilões do cinema. Será, cara? Ele é considerado um dos maiores vilões do cinema. É, então, a gente ficou nessa dúvida, né? Mas eu ainda acho que ele é um anti-herói. E sabe o que acontece? Muitas vezes você tem aquele cara que se passa por vilão pra guiar o herói, pra destruir ele, pra te salvar e ser o cara totalmente bonzinho, entendeu? Você tem várias coisas dessas no cinema. Eu acho que o dele foi mais ou menos isso, apesar de estar meio implícito. Sei lá. Minha opinião. Eu ainda acho que ele é um vilão mesmo, um vilão, vilão. É, né? Mas vamos ver, né? É, no 87, que foi de música, todo mundo tem aquela banda ou cantor merda que gosta de escutar quietinho no fone de ouvido com medo dos outros escutarem. Eu sempre curti rock, em geral as suas versões, rap metal, HC, né, e punk metal. Eu espero que seja punk metal. Mas tem um cara que eu sou fã e sei de todas as músicas, é o Sidney Magal. Caraca! Nossa! Quero vê-la sorrir. Quero sorrir. Quero vê-la... É muito bom. É, eu tenho a consciência que é brega e tosco, e um ponto ruim. Embora eu não tenha vergonha de admitir que goste. Mas a banda que eu escuto, mas morro de vergonha que me peguem escutando, é Scissor Sister. Caraca, caramba, velho. Caramba. Ah, que escroto. Então, vamos lá. E o último comentário dele é no 88, né, o Dias de um Futuro Esquecido, que ele fala que é a história mais clássica dos X-Men, na minha humilde opinião. Eu chego até a concordar com você nessa parte. Junto com a saga da Fênix, claro, que é um dos marcos dos X-Men, Deus cria e o homem mata, e a era do apocalipse pelo massivismo, né? É, concordo que o HQ não envelheceu muito bem a linguagem da época, potencializando pelo poder mutante e redundância de Chris Claremont. Ele continua a tornar a história muito chata e para os poucos, embora tenha um ótimo roteiro. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas, tipo, é o que a gente falou. Tipo, é uma linguagem não muito rebuscada, mas, tipo, a gente deu o exemplo lá da banana, né, cara? Ah, o cara escorregou na banana. Ah, meu Deus, escorreguei na banana. É a banana. Ah, meu Deus, escorregaram em mim. Então, tipo, porra, velho, é mais ou menos isso. Mas ela não envelheceu bem, mas a história envelheceu bem, né? Não é à toa que estão reutilizando. Você tem outras adaptações e tudo mais. Eu acho que é da hora. Forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Dani Cristóchamos Fernandes. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, o último e-mail do Trionaut, ele fala assim: não li Dias de um Futuro Esquecido. Tentei, mas não me prendeu. Eu entendo, cara. Entendo. Ela entendo. É uma linguagem velha, né? É assim mesmo. A gente falou, ela passa das regras dos 2 anos fácil. Vou dar, porém, mais uma chance. Não apenas pelo espetacular filme de Bryan Singer, que para mim, juntamente com Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha 2, é um dos filmes definitivos de super-heróis. Olha só. Que tá falando isso é o Trionaut. Tá pegando em bomba, hein, fio? Cuidado com essas escolhas. Ó, mas o Trionaut é um cinéfilo de mão cheia, cara. Então, a opinião dele até que tem valorizada, mas, cara. Eu acho. Sei lá, eu acho que o Homem-Aranha 2 é da hora, mas... Bom, Homem-Aranha 2 eu acho não é tudo isso. É, o Cavaleiro das Trevas, beleza, ele tá tranquilo. Pera, mas ele tá falando do qual? Do Amazing ou do clássico? Eu não sei, cara, eu acho que ele tá falando do Amazing, né? Ah, será? Bom, tudo ou bem. Será do Homem-Aranha 2 mesmo, lá com o Chorão? Boa pergunta, né? Outra vez, esclareça isso também pra gente, bom. Mas, cara, o Dias do Futuro Esquecido é legal, mas eu não acho que seja definitivo. Ainda, eu, na minha humilde opinião, First Class ainda foi muito melhor. Bom, mas aqui ele fala, continua assim, que ele vai dar uma chance pela história, por causa também do excelente podcast que a gente fez. Oh, agradecimento, outra vez. Ele também escreveu um texto, né, sobre o filme, então... Sim, ele fala assim que, se permite o jabá, ele tem uma crítica sobre esse filme, então... Link na postagem também, viu, galerinha? Então, link na postagem. E agradecimento ao Trainout que falou que os casts de quadrinhos são sempre os melhores. Valeu, cara. Roda o cabeça tão feliz por causa disso também. Cabeça tá chorando agora. Vote no cabeça pra ele chorar mais. Pois é. Seguinte, se o cabeça ganhar, ele diz que vai tirar uma foto de cuequinha. Bom, ô Tenshi, agora a gente tem que falar também de quem chutou certo nas dicas, né? Exatamente. Então vamos lá. Quem chutou certo? Quem acertou e quem chutou certo esse podcast foi o Rafael Padilha, o Cláudio Dragão Dourado, o Black Star, o Mega Mendigo, o Alexandre Yamamoto, o Pedro Dias, o Daniel Cristóforos Fernandes e o Trinaut. Todos eles acertaram no nosso cast que a gente vai falar sobre Chaves, né? Que isso. Vocês já devem ter escutado agora. E mandar abraços também para quem comentou, né, no podcast. Exatamente, pro nosso querido Rafael Taira, o Mano, o Delícia Dourado, o Trotas Derves, que alguma coisa assim. E pro Nietzsche. E para fechar de vez esse cast, entraram um falquê das dicas. Então, as dicas da semana passada que foram Churros, Choro e Satanás, todos ligados ao Chaves. Acho que não precisa explicar muito. Churros tem o episódio clássico do Churros do Chaves, que é muito boa. Exatamente. Choro, todo mundo tem um choro clássico. Pipipipipipi. E o Satanás também tem um episodinho, o cachorrinho da dona Clotilde. É você, Satanás. É, Satanás, vem aqui, Satanás. Satanás. Sim. E pra fechar, então, dicas da próxima semana, quais são, Tenshi? As dicas da próxima semana são 11, brancos, 253. Que será, hein? Tá fácil. Tá fácil. Tá tranquilo. Tá, somos tá oportunistas, né? Tá normal. Exatamente. Oportunismo pra caraca, caramba, né? Tipo, pô, o oportunismo faz o homem, né, velho? Tá certinho, velho. Ainda bem que a gente não acertou no timing do Chaves morrer, né, cara? Cara, ainda bem que não. A gente tem essa mania, velho, da gente acertar o timing. A gente quase dá uns 3 casts que a gente cortou lá. Ainda não, mas tá bom, né? Enfim, ó, galera, agradecimentos por escutarem esse caixa de entrada e acho que até a próxima semana. Até a próxima semana! Aê! Oh, yeah! Falou! Falou! Aqui é o Panda. Calma aí, eu tô tomando refrigerante. Oh, beleza. O cara, a gastrite do cara tá estourando, ele tá tomando, sei lá. Que triste. Qual que é o... Eu tô chorando feijoada agora. Porra, cara. Então, qual personagem que eu tenho que falar? Tô perdido. Não, agora você já chegou, já ajudou, salvou o dia. Vamos começar com o Chapolin, vai. Aí você põe a musiquinha. Vou falar um pouco do Chapolin. Beleza. Grava a fala no meio, Panda. Se você achar que deve gravar, grava a fala no meio. Você já é bom nisso. Isso, eu edito, não tem problema. Beleza, então eu vou parar aqui. Tá bom, então.